gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. E eu sou o Bruno Rocha, falando de Guarulhos. Eu sou o Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E hoje a gente está aqui com um episódio especial, primeiro porque é o nosso 100º episódio. Então a gente está gravando isso ao vivo, se você está ouvindo só o áudio, saiba que a gente tem um canal lá no YouTube, que ele foi gravado por lá. Hoje a gente vai fazer aqui um episódio um pouquinho diferente. A gente tem alguns participantes que vocês já vão conhecer. A gente vai fazer uma mesa redonda aqui para poder discutir, analisar e comparar sistemas operacionais. E como que eles destacam em alguns temas. A gente vai saber um pouquinho mais sobre os temas depois. Mas os sistemas que a gente vai levar em consideração aqui são o Microsoft Windows, o macOS e o Fedora. Em termos de versão aqui, a gente vai tentar abordar o Windows 10, o macOS Sierra e o Fedora Linux 25, ou então, se algum dos participantes utilizar o Ubuntu, eu não sei dizer qual que seria a versão mais atual agora dele. Bom, vamos lá aos participantes. Oi, eu sou a Priscila. Eu já fui imitar aqui da Microsoft, mas hoje não sou nada, não. Mas pode me falar comigo e me xingar lá no @maiorhx no Twitter. E aí, pessoal, beleza? Felipe aqui, Deve na Estrada. E aí, galera, beleza? Aqui Ramon, também do Deve na Estrada. Olá, mundo, eu sou o Ricardo Highlander, eu sou o orelha do podcast Hackencast. Eu não costumo usar muita roupa em casa, mas hoje eu coloquei uma camiseta só para a ocasião. Só a camiseta. Bom, e também, não só os nossos convidados que estão aqui conosco, né, mas a gente, como está sendo gravado ao vivo, a gente vai estar de olho aqui no chat e vai estar incluindo alguns comentários que a gente for recebendo. Então, quem estiver assistindo ao vivo aí tem a possibilidade de participar e dar sua opinião aí também nessa mesa redonda que a gente vai fazer hoje. Bom, com isso, para não ter flame war, no caso, a gente vai tentar estipular aqui algumas regras, né? Aí o Bruno ele vai falar um pouquinho para vocês como é que vai ser. Bom, acho que as regras todo mundo já sabe, né? Aquelas regras de convivência básica. Não pode beliscar, não pode chutar, não pode mostrar a língua, não pode xingar a mãe e não pode ficar emburrado com os amiguinhos, né? Se alguém xingar aí o seu sistema operacional favorito. Mas indo para o papo sério agora, a regra é simples. Eu, Og e o Eliezer, a gente não vai dar a nossa opinião, né? Até porque a nossa opinião seria um pouco enviesada, talvez, de alguns de nós, mas a gente vai estar aqui fazendo o papel de moderação apenas, né? E na verdade também colocando um pouco de lenha na fogueira, né? Porque no fundo a gente quer ver um pouquinho da treta acontecendo. Cada participante vai opinar sobre o tema, né? Então a gente tem uma série de temas referentes aos sistemas operacionais. Cada participante dá a sua opinião, fala os prós, os contras, ou seja, a opinião que quiser. E aí a gente vai ficar moderando. Quem estiver moderando essa pergunta vai dar 3 minutos para o participante, até 3 minutos para o participante responder. A hora que os 3 minutos chegarem ao final, vocês vão ouvir um som, né? Que vai ser esse aqui. Dá para ouvir, né? Então esse aqui é o nosso alerta de que, ó, chegou a hora, não dá mais para falar. E aí a gente, todo mundo falou sobre aquele determinado tema. No final, né, quando todo mundo der a sua opinião, aí, se algum participante quiser ir lá e comentar novamente, aí ele pode falar assim, olha, eu quero comentar de novo. Aí tem mais 2 minutos ali para comentar, para, sei lá, refutar aquela opinião ou até incluir alguma coisa a mais. Além disso, a gente pede a participação de vocês que estão assistindo a gente ao vivo aí pelo YouTube. Vai estar lá no nosso chat o link do formulário, né, que é o bit.ly/castalhosemform, mas a gente está colocando o link no Twitter e também no YouTube. Então, quem quiser participar também pode entrar lá e dar a sua opinião de cada tema. E é isso daí. Acredito que essas são as regras e o resto é só falar o que vocês acharem aí que convém a respeito de cada sistema. Valeu, Bruno. Então, eu espero que as regras tenham ficado claras, mas se não tiver, é só perguntar para a gente. eu vou já dar o pontapé inicial nos temas. O primeiro que nós vamos fazer aqui sobre esse cage match de sistemas operacionais seria a facilidade para instalar. Então, eu vou criar o cenário para vocês aqui, né? Então, depois eu vou perguntar em ordem também. Imagine, então, que Papai Noel chegou mais cedo e deu um computador para vocês, só que o computador não tem nada instalado, mas também te trouxe o CD ou um DVD com a mídia de instalação, tá legal? Com esse cenário, eu gostaria de saber de vocês, na sua opinião, no seu conhecimento, qual dos sistemas operacionais que você acha que seria o mais fácil para você instalar do zero? Então imagina, computador zero bala, está aqui o CD, vamos instalar. Então vou por ordem aqui, tá? Vou perguntar então para você, Priscila. Beleza. O sistema operacional mais fácil de você instalar e começar a usar, sem ter que fazer mais nada, é o Mac. Mas se o Papai Noel te deu um PC, você vai instalar o Windows, porque não roda Mac no Windows, não, um PC normal. E o Windows, ele é tipo, para quem não sabe nada de computador, é uma coisa mais fácil para você já começar e não precisa fazer mais nada. Deixa lá ele instalando e depois começa. O que o Mac demora menos também, o mais fácil é que ele já vem com os drives, já vem com tudo, não precisa nada. No Windows, talvez para algumas coisas você tenha que baixar o driver, tudo mais e tal. Mas ele já vem configuração básica que você não tem que fazer nada, você deixa lá ele fazendo. Valeu. Então agora vamos lá. O Papai Noel deu um computador, ele deu para criança, então eu acho que mais fácil o Windows. Tá bom, então temos um voto para o Windows para criança e o Mac para adulto, seria mais ou menos assim? O Mac é para quem tem dinheiro, mas enfim. Isso eu vou ter que concordar. Exatamente. Não, eu já fui usuária Mac, eu usei por um tempo, eu acho Mac mó legal, mas precisa ter dinheiro. Pode crer. Tá bom, Montanha, agora é contigo. Ah, acho que não preciso falar muita coisa não, né? Eu posso até falar uma experiência aqui, ó. Primeira vez que eu comprei um Mac, foi um iMac. Só da experiência de você tirar ele da caixa aqui, ó. Você só tira da caixa aqui, ó. Faz aquele somzinho aqui, ó. Aperta o botãozinho, ele fala com você, ele fala bem-vindo. Tá tudo certo, você coloca o seu usuário, senha. E, ó, tá lindo ali pra você usar. Tá todos os aplicativos que você precisa. Tudo básico. E se você for um pouquinho mais hardcore, você pode ter lá o seu Homebrew, você pode ter lá a sua lista de programas do Brew, só apertar Brew Install ali, ó, já vai instalar todos os programas para você. Ai, MacFag. Vai lá, Ramon, é contigo então, continua aí. Cara, eu vou, apesar de eu concordar com tudo isso que falaram do Mac, realmente, ele acho que oferece a experiência mais out of the box, né, vamos dizer assim, quando você inicia a máquina. Mas eu ainda voto que o mais fácil de instalar é o Windows 10, cara, porque o Windows 10 ele foi feito para a massa, foi feito para o público. E eu não estou falando isso de uma forma negativa, mas ele foi feito para que qualquer pessoa possa conseguir instalar ele, iniciar e começar a trabalhar, saca? E até por umas questões que, cara, todo mundo sabe, que, até uma criança sabe pelo menos como é que funciona o Windows, já viu em algum lugar, no computador de alguém, sabe? E, de repente, um Mac ou um Linux, nem todo mundo teve oportunidade ou acesso. Então, o meu voto vai para o Windows 10. Porque o Windows 10 vem com Linux, é isso? Não. Mas, peraí, mas a Priscila falou uma coisa que foi muito interessante, que eu nem tinha parado a pensar. É o lance do drivers. Você sente que o Windows 10, ele já vem com o driver suficiente para, sei lá, para o sistema operacional? Seria o computador mais comum que você compra na rua, assim? Na loja, né, Maru? Eu sinto que sim, cara. Eu sinto que sim. Eu já fui usuário Linux e, com certeza, o mais prático é o Windows 10, porque o Mac tem aquele lance de ele, o software, o hardware que ele utiliza, apesar de ser, na maior parte, Intel, ele é específico. Então, você não vai trocar um hardware completo de um Mac, então, consequentemente, você não vai ter problema de driver. Agora, o Windows, cara, qualquer coisa que você colocar lá, ele vai reconhecer e ele é feito para isso, né? Porque ele é feito para rodar em qualquer máquina, de qualquer fabricante, de qualquer lugar, qualquer notebook. Então, isso é muito, muito menos propenso você ter problemas com isso, né? Saquei, pode crer. E, Ricardo, sua opinião? Eu não tenho muito a acrescentar, não. O Windows realmente é quase a instalação de programas padrão. Next, finish. É quase isso. Tem, eventualmente, você vai colocar a chave do produto, né, que a maioria não tem, e assim, realmente, o meu voto vai para o Windows também. A questão de facilidade de instalação, tem muito o que fazer. Porque eles fazem, como o colega falou, para massa, né? Para a galera que não quer saber de se aprofundar no conhecimento informático e tudo mais. Quer fazer o computador funcionar. Então, é igual falaram, o cara compra o Windows com o notebook com o Windows ORM, instala, segue algumas instruções rápidas lá e já sai funcionando. Leva um tempinho para configurar e tudo mais, mas não tem jeito. Mas eu queria falar também do Linux. Ninguém chegou a comentar sobre o Linux. Mas, assim, às vezes a gente fica com a cabeça lá atrás, com as experiências lá atrás, esquece que no Linux também avançou isso bastante, com a questão dos live CDs, por exemplo. Não é nem CD, mas você coloca no pendrive e tal. Está muito prático hoje em dia, sei lá, para você instalar o Ubuntu. Claro, se você for fazer configurações do Ubuntu, essas coisas, realmente vai complicar um pouquinho. Mas se você vai instalar do zero, é bem prático também. Também é next, coloca algumas informações lá e ele já pergunta. Eu estou usando o exemplo Ubuntu, claro, né? Por exemplo, o cara que vai colocar Arch Linux, ele nem quer que seja fácil. Na verdade, o desafio é que atrai que vai colocar o Arch Linux. Mas Linux para masoquista. Exato. Já o Ubuntu, eu não sei se vai ser a melhor comparação, mas é como se ele fosse o Windows do Linux, né? Não pela cara, esse tipo de coisa, mas por ser indicado para as massas também, né? Para a galera de um modo geral, tanto que também tem muita facilidade com drivers e tudo mais. Você já tem a opção de baixar algumas coisas proprietárias, como MP3, que aliás acho que nem mais proprietário, recentemente acho que perdeu a patente, todas essas coisas. É. E tem essas facilidades, tá? Mas o meu voto vai para o Windows, então não tem muito o que fazer. Facilidade para o usuário final. A instalação é Windows. Valeu. Eu gostei que você, esse comentário que você fez sobre o lance de ter o Live CD para você fazer o Live Boot também é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Realmente é um ponto que vai para o Linux, na minha opinião. Mas eu realmente não tinha parado para pensar nisso. Rapidinho, inclusive hoje no Babaquin, lá no grupo do Telegram do Hackencast, aliás, acessem lá t.me/Hackencast, eu vou falar depois. Um colega colocou que um outro colega dele lá teve um problema com o Windows 10, morreu e não ligava mais. O que ele fez? Pegou um pendrive com o Ubuntu, setou lá e recuperou todos os arquivos. Quer praticidade maior que essa? É, pode crer. Alguém tem algum comentário? Ah, vai lá, Bruno. Eu tenho um comentário que, assim, eu já usei Mac também, já fui usuário Mac, mas isso foi em 2009, 2010, tem muito tempo. Era um Mac antigo. Então eu estou por fora de como funciona hoje em dia. Mas a minha dúvida é assim, digamos que esse presente aí foi um Mac lá, uma máquina MacBook, sem sistema operacional. Esse Papai Noel aí, hein? Tá bom esse Papai Noel. Mas imagine que você ganhou lá o Mac, só que ele tá limpo. Ele trocaram o HD dele, tá ligado? Sei lá, trocaram o HD e te entregaram ele, né? E aí você não tem a mídia do macOS, você não tem nada. Qual que é a dificuldade para você, ainda mais porque hoje os Macs não tem drive de CD, né? Tudo tem que ser no pendrive, tudo. Qual que é a dificuldade no Mac hoje em dia de você ter o sistema nele? Você zero. Precisa... Zero? Não tem dificuldade, eu acredito que não tenha dificuldade, porque toda a parte, até onde eu sei, tá? Eu não sou tão experiente assim, toda a partição do Mac, ele tem um espaço reservado por uma instalação zero do sistema operacional. E também eu passei por isso recentemente, tem um comandinho aí, com command option alguma coisa, command option R, alguma coisa assim, isso. Na inicialização do Mac, ele vai conectado na internet, obviamente, ele vai pedir o Wi-Fi, ou se você tiver o cabo de rede conectado, ele vai pegar o sistema operacional da internet e vai botar para você. É legal isso daí, porque eu sei que, por exemplo, isso aí é possível de ser feito também no Windows, né? Tem um lance do NetBoot lá. Só que da última vez que eu tentei era muito difícil, não era uma coisa muito fácil de ser feita, não. Se no Mac é simplesmente fazer uma combinação no teclado, acho que é um ponto a mais, né? Eu já reinstalei o meu Mac algumas vezes, mas realmente o que o Montanha falou é verdade. Você tem aquela partição que tem o mínimo, né, para você começar. Bem, então vamos lá. O pessoal, para vocês que estão acompanhando ao vivo e a cores aí, por favor, dá um pulo lá na nossa enquete. Vote lá, né, tem esse tema para vocês escolherem qual é o sistema operacional que vocês acham que ganhou ou que seja melhor nesse tema de instalação, ainda mais instalação do zero. E agora eu vou jogar a bola na mão do Eliezer para o próximo tema. Bom, então agora que a gente já viu aí que o sistema está instalado, né? Vamos começar aqui com alguns tipos de uso. Então vamos começar com o que a gente está aqui denominando de usuário comum, mas na verdade é aquele usuário que só quer pegar o computador e usar, por exemplo, para acessar a web, para poder acessar aí as redes sociais, editar um documento, talvez criar uma apresentação de slide, ouvir uma música, ver suas fotos e vídeos, utilizar o e-mail. Então, são coisas assim que ele vai usar. Ele não está produzindo nada, ele é só um usuário. E a gente vai seguir aqui mais ou menos a mesma ordem e ouvir um pouquinho de cada um. Seguindo a mesma ordem, né? Então, a Priscila, poderia começar, por favor? Ok, para a pessoa que só vai usar e não vai fazer mais nada, eu acho que o Windows é mais fácil mesmo. É mais intuitivo se você parar para pensar que é um usuário que não teve experiência nenhuma com nenhuma tecnologia, que não sabe usar nada, por exemplo. O Windows, mesmo que você não saiba nada, ele vai te ensinando as coisas intuitivamente. Eu acho que, apesar que o Mac também é bem fácil de você usar, só que para algumas coisinhas ele é um pouquinho fresco, eu acho. Então, acho que o Windows seria o mais fácil para qualquer pessoa mesmo usar, que não tenha nenhum conhecimento de tecnologia nem nada. Maravilha. O pessoal do Dev na Estrada, o que, que vocês acham? Cara, sem medo, vou falar o Windows de novo. Infelizmente. Brincadeira. Como eu acabei mencionando, o Windows ele é feito e, cara, desde muito tempo ele já tem essa característica de ser um sistema operacional de massa, né? Então, cara, ele já é altamente difundido e amplamente divulgado, cara, roda em qualquer computador aí desde sempre. Então, ele tem uma interface amigável e ele já traz junto com ele alguns pacotes e algumas coisinhas que, cara, você já sai usando. Tudo bem, Internet Explorer e algumas coisas, há quem goste, há quem não goste, mas não dá para negar a praticidade, né? Então, a partir do momento que você iniciou o sistema, cara, você, seja uma pessoa que tem um pouco mais de idade, que está aprendendo agora, já consegue ter uma facilidade maior do que, por exemplo, um Mac, que tem uma estrutura diferente. Tem a dock, tem uma barra em cima, tem algumas informações que acabam ficando, vamos dizer assim, escondidas de uma certa forma, né? Então, isso acaba facilitando muito para quem precisa só, cara, usar o básico. Eu quero ligar meu computador aqui, ver se eu recebi o e-mail, pagar minha conta no banco, acessar o Facebook, postar minha foto do prato do dia e seguir minha vida, sabe? É só isso. Então, ele ainda funciona muito bem como uma porta de entrada e facilita muito as coisas. Eu acho que também concordo com a parte do Windows facilitar. Eu acho que ainda o Mac é mais intuitivo que o Windows. A diferença é que todo mundo já mexeu no Windows, então quando você já tem uma noção ali de como que é o sistema operacional, né? Eu falo isso pelo meu pai, assim, convenci o meu pai a comprar um Mac e usar um Mac lá. E para ele foi um pouco difícil a mudança, porque ele já acostumou com o Windows. Então, realmente é diferente, né? E isso é uma coisa que, sei lá, a gente pode colocar que boa parte das pessoas que já tiveram contato com o computador tiveram contato com o Windows. Então, para você se acostumar, né? Tipo, o X é do outro lado, você minimiza, ele vai para a barra, ele não minimiza a janela. Essas coisas comuns fica um pouquinho mais difícil. Mas para quem é zerado, para quem nunca mexeu no sistema, eu acho que o Mac é mais intuitivo, assim como o iPhone também. Nossa, cara, tá demais hoje. Bom, para a gente fechar aí, Ricardo, o que, que você acha? Mais uma vez, eu não tenho muito a acrescentar, né? Mas, na verdade, eu acho que eu poderia até me abster dessa votação. Vocês estão me ouvindo, então, né? Eu poderia até me abster dessa votação pelo seguinte. O usuário comum, hoje, não usa nenhum desses três aí. Ele usa Android. Para essas coisas, talvez para editar documentos aí, ele teria um pouquinho mais de dificuldade, não seria tão rápido quanto no PC, mas no restante ele usaria Android tranquilamente aí. E o iOS, claro, então, para quem tem dinheiro e tal, usaria o iOS, mas o Android, cara, é o que está dominando nessa área para o usuário comum. E se eu pudesse dar meu voto para o Android, eu daria, mas se não, meu voto vai para o Windows, porque realmente ele já vem com tudo que você precisa. inicialmente, né? Não nós aqui que estamos um passo, talvez um ou 10 passos à frente, mas para o usuário comum já está tudo lá, até o aplicativo de paciência, entendeu? E eu estava até comentando sobre o Internet Explorer aí, que na verdade agora é o Edge, né? Que é a mesma coisa, só com um nome diferente. E todo mundo, em algum momento, vai usar esse aplicativo, nem que seja para você baixar o seu próximo navegador. Olha, eu achei interessante as opiniões. Eu não vou dar minha opinião, né? Porque, como eu falei no começo, a gente não. Eu, Og e o Eliezer vamos tentar nos abster de opiniões. Mas eu tenho um comentário que é o seguinte: imagina o usuário comum, né? O que a gente chama de usuário comum? Aquele cara que quer abrir uma planilha, um documento lá de texto, fazer um contrato, sei lá, ler os seus e-mails, ouvir um player de áudio, assistir YouTube, só isso que o cara quer fazer. Beleza, vocês falaram aí o que é mais fácil, o que é mais simples, só que o cara vai usar esse computador durante, sei lá, 3, 4, 5 meses. A minha experiência antiga, né, eu já não uso Windows, deve ter uns 10 anos, mas há uns 10 anos, com 3 meses usando Windows diariamente, ele se tornava um sistema operacional inusável, né? Porque, no meu caso, sei lá, tinha muito vírus, muito ataque, aquelas extensões de browser que começam a instalar daqui para baixo, e aí você acaba tendo que depender de muita ferramenta, né? Tipo, você tem que instalar um antivírus, tem que instalar uma ferramenta de malware, tem que instalar um bloqueador disso, um bloqueador daquilo, e por aí vai. Então, se a gente incluir essa questão, o que é mais seguro, e que não vai dar dor de cabeça, né? O que seria? Ah, cara, ó, eu vou te falar de uma pessoa que usa Windows há muito tempo. Eu não tenho problema com vírus nem nada. Então, é que depende do que você vai fazer, né? Entendi. Por exemplo, já aconteceu de eu pegar vírus no Mac, porque eu confesso, eu fui só experimentar um negócio e eu acabei baixando uma via não oficial. E aí deu merda. Então, acho que se você vai fazer essas coisas assim, aí não tem jeito, né? Enfim, mas se você for usar, como diria, na ordem, seguindo as regras, assim, você não tem problema nenhum. Eu não tenho, não acontece nada com o meu computador, nem vírus, nem extensões esquisitas, nem nada. Porque eu não faço essas coisinhas. Hoje em dia, as vias oficiais não estão te garantindo segurança total, né? Mas a minha dúvida é a seguinte, você falou de você, né, Priscila, que é uma pessoa, tipo, é uma hard user, né, você é desenvolvedora, você conhece como funciona um sistema operacional. Agora, sei lá, coloca um usuário, tipo, bem usuário, como a gente chamou de usuário comum, né, alguém semi-leigo, assim, na frente do computador, usando ele ali todo dia, e-mail e tudo mais, e clicando nas coisas, né, qual que é o sistema que vai aguentar mais tempo? De quanto tempo ele formata, né? Ele formata. Eu acho que então seria Mac. Porque apesar de eu já ter pego vírus no Mac, eu acho que é uma coisa bem difícil. Porque é difícil. Primeiro porque quase ninguém usa, então eles constroem menos vírus. Segundo que, sei lá, ele é mais protegido mesmo. Mas, tá bom. Eu acho que o Windows... antigamente, até como você falou aí, até uns 10 anos, menos até... Mas até uns anos atrás, a gente tinha um problema muito grande, que era a maior parte dos sistemas operacionais Windows que rodavam eram não originais, né? Eram falsos. O cara comprava um CDzinho na banca, o cara baixava aqui, colocava um craquezinho daqui, um craquezinho dali, e a vida seguia assim. E cara, a maior parte das pessoas tinha um Windows pirata, não tinha um Windows original. A Microsoft... ela vem fazendo um esforço muito grande para mudar esse cenário, justamente para diminuir problemas como esse, porque hoje em dia, se você mantém uma máquina atualizada em dia com os updates, com o Windows original, você acaba diminuindo esse problema em 60%, 70%, sabe? É lógico, você vai estar exposto a vírus, malwares e qualquer coisa nesse sentido. Mas, para mim, eu acho que até faz sentido, porque, assim, se você pegar... eu não sei a porcentagem aqui, exatamente, de market share do Windows, mas vamos colocar que, sei lá, 60%, 70% dos computadores estejam rodando Windows. O cara, quando ele vai desenvolver um software, um malware, um vírus, alguma coisa, ele vai focar onde? Onde ele tem mais chance de conseguir fazer um ataque com sucesso. Então, onde ele vai? No Windows. Consequentemente, tem mais usuários. Isso torna, ao mesmo tempo, não sei se a gente pode chamar até de um paradoxo, ele é o sistema mais seguro e o mais falho de todos, sabe? Porque ele é o tempo todo sendo atacado e o tempo todo ele precisa ser atualizado para ele não ser atacado e as pessoas continuam. Então, hoje em dia, se você mantiver o seu Windows original e uma máquina sendo atualizada, eu acho que você diminui assim, drasticamente esse problema. E a partir do Windows 8, que não é dos meus favoritos, diga-se de passagem, trouxe muita coisa ruim, como uma promessa de melhora. Agora, nessa transição do 8 para o 10, agora parece que eles corrigiram muitas das coisas e, cara, melhorou assim, estabilidade do sistema, assim, muito, muito, muito, sabe? Entendi. Microsoft paga nós aí. Essa é a mensagem. Paga nós. Legal. Bom, o Gabriel, o RB, mandou uma mensagem no chat aqui falando que ele pegou um vírus no aplicativo do Itaú, no MacBook que ele comprou há 14 dias, né? Então o Mac também não está livre. Não sei que tipo de vírus é esse, mas acho que por conta do Mac estar sendo mais utilizado também, estão desenvolvendo bastante malware também para Mac, né? Legal. Bom, alguém tem mais algum comentário a respeito disso daí ou vamos para o próximo assunto? O próximo assunto é um assunto que eu gosto bastante, né? E eu acho que ele vai ser interessante essa discussão porque que tem bastante detalhe envolvido, né? Então imagina aí qual que é o sistema operacional que você escolheria para o usuário desenvolvedor, né? Então não importa que plataforma, não vamos focar numa plataforma específica, nem numa linguagem específica. Vamos pensar assim, o desenvolvedor, né, que hoje é um desenvolvedor poliglota, né, que a gente chama, que desenvolve com várias tecnologias. O cara desenvolve com C Sharp, da Microsoft, ele desenvolve com Swift, que é da Apple, ele desenvolve com Python, Ruby, entre outras. Então, para esse usuário desenvolvedor de multitecnologias, né, qual que é o melhor sistema operacional onde ele vai ter mais facilidade e vai ter uma gama maior de ferramentas à disposição? Com o Tila aí para começar. Ok, então eu vou começar. Depende! Não pode falar de plataformas, né? Não pode, então. Então não usem Windows. Não, é que é sério. Por exemplo, se você vai fazer alguma coisa em Ruby, usar no Windows, meu Deus do céu, é um sacrifício! Se você vai... Tem, para outras, várias outras coisas, é até que não é tão difícil, assim. Você só instala os negócios e vai. Mas... Sei lá, todo mundo que eu vejo trabalhando com Windows, o que que faz? Caso vá usar o .NET, usa no Windows direto. Caso vá outras coisas, abre um monte de máquinas virtuais e tal. Então, acho que se fosse para ser, tipo, geralzão, para qualquer coisa. Acho que Linux seria mais fácil, porque você baixa qualquer coisa para programar nele com rápido. E você testa tudo nele. E acho que Mac estaria em segundo lugar, porque eu também, para fazer qualquer outra coisa, foi rápido de fazer no Mac, só... Isso é um pouquinho, sei lá, tem uma encheção de linguiça para você fazer as coisas. Mas eu acho que nesse quesito só, Linux ia ganhar mesmo. Para dev, Linux é a melhor coisa. Beleza. Tá o C# rodando em Linux agora, então não precisa mais de Windows. É uma boa, né? O C# rodando no... Pelo menos o que eu já vi rodando no Red Hat funciona bem. C#, até o SQL Server hoje em dia a gente instala, né? Bom, e o pessoal do Dev na Estrada aí, o que que acha? Cara, para mim... Em primeiro lugar, no mundo de desenvolvimento, vem o Linux, com certeza. Isso falando de ferramentas de desenvolvimento, né? Porque quando você, principalmente, eu acho que até Python, se você pode até concordar comigo, PHP, é muito mais prático de você começar, dar um start no seu primeiro ambiente. Assim, você não é um expert, você, sei lá, não usa, de repente, máquinas virtuais, um Vagrant ou alguma coisa nesse sentido. Então você consegue dar um start e configurar seu ambiente com muita tranquilidade, sem, vamos dizer, sem zoar o sistema, vamos colocar assim. Em segundo lugar, viria o Mac para mim, por quê? Principalmente porque hoje em dia, quando você fala em desenvolvimento, a gente não faz mais como a gente fazia antigamente, que é, pô, sei lá, falando do meu mundo, por exemplo, eu trabalho com PHP, então Nginx, PHP, tudo isso é instalado na sua máquina local. Hoje a gente não faz mais isso, a gente usa ferramentas como o Docker, por exemplo, que facilita o trabalho absurdamente. No Mac, apesar de você ter um Docker hoje nativo, cara, você acaba tendo uns problemas de performance. Depende se você rodar um framework um pouco pesado, você acaba tendo problema de transferência entre os containers. você tem que se virar nos 30 para fazer um container se comunicar com outro, para subir um banco, sabe? É meio penoso ainda, acaba sendo um pouco irritante às vezes, sendo que se você partir para um Linux, cara, seja qualquer distribuição aí, baseada em Red Hat, Debian, qualquer coisa assim, você consegue isso fazer muito fácil, sabe? Cara, você pegou, baixou seu projeto, subiu seus containers, está funcionando, sabe? Parece que... Na verdade, ele foi, né? Ele foi feito para funcionar nesse ambiente. Então, é muito mais prático. Em contraposto também, tem algumas ferramentas não tão específicas quanto o Docker, por exemplo, que no Mac funcionam muito melhor, cara. Eu não sei a experiência que vocês já tiveram, mas há alguns anos atrás eu usava o Skype no Linux. Não mudou muito, eles andaram atualizando e o Skype no Linux é um sofrimento tremendo, cara. Chega, você olha para aquela tela, é feio, cara, é feio e não funciona direito. É isso que eu perdi tudo. Ah, mas cara, na boa, eu acho que, pelo que eu tô vendo, quando você faz reunião de desenvolvedores, ou quando você vai fazer reunião com, sei lá, com a equipe mesmo, o pessoal tá usando Slack, não é? Alguma coisa assim, não tá usando mais Skype. Eu que sou usuário ainda uso mais Skype, né? Então, sei lá. E outra coisa, esqueci de comentar, que para desenvolver jogos eu acho que o Windows é mais fácil. Tá tudo na mão. E, sei lá, desde o Windows 10 a Microsoft tá ajudando muito esse negócio de você se preparar tudo em jogos para o Windows. Então, se você for desenvolvedor de jogos, acho que é mais fácil o Windows mesmo. Então, acho que nesse ponto o Windows ganha. Reclamaram no chat que eu não tava falando de dev.net, mas é porque antes de fazer a pergunta já falaram que não podia falar de plataforma, então... Não, você pode até falar, mas que a pergunta é assim, tipo, num ambiente mais geral, né, um desenvolvedor que trabalha geral com várias tecnologias, o que seria o melhor para ele ter como default ali no desktop dele, né, tipo, que vai dar mais possibilidades assim, para ele, né? Faz um tempo que eu só uso Windows mesmo, eu só abro uma máquina virtual Linux para, sei lá, alguma coisa com Ruby, mas todas essas outras linguagens estão rodando de boas no Windows, então... Eu mesmo trabalho com Android, por exemplo. Eu trabalho no Windows, tranquilo. Só que se você for pegar uma pessoa que quer fazer tudo na vida, eu acho que Linux é mais fácil. Porque até .NET já tá rodando no Linux. Então, mas jogos é mais fácil no Windows, eu acho, também. Porque já tá tudo preparado lá, já vem tudo pré-pronto. Todas as bibliotecas que vêm de jogos, tudo vem com primariamente Windows e tudo, então... E eu tô vendo, eu começo a ver a instalação dos jogos que eu instalo na Steam, tem muito jogo que tá sendo lá instalado com .NET, então... Até mesmo C++, o pessoal tá usando as bibliotecas da Microsoft. Então, acho que para desenvolvimento de jogos seria mais fácil no Windows mesmo. Agora continua aí, desculpa. E você, Ricardo? Lança aí. Desculpa, eu tava só lançando um frame aqui, que o Linux ele é tão melhor que o Windows incorporou o bash do Ubuntu aí, ó. Só queria acrescentar isso. Tem que falar do Mac aqui, cara. Calma aí. Mas eu, por experiência, eu concordo com tudo que falam do Linux. Acho que é o melhor sistema para desenvolvedor mesmo. Tanto que mesmo usando um Mac ou Windows, a gente sobe ali uma máquina virtual, alguma coisa com Linux, né? Para encapsular tudo. Mas eu vou falar da minha experiência e de como eu faço. Eu sou front-end, então eu tenho um pezinho ali no design, um pezinho ali na parte visual das coisas. Para mim, o Mac facilita muito essa parte. Eu usei Linux um pequeno período do tempo e quando eu troquei para Mac, eu não quis voltar mais. A facilidade que tem com programas, softwares visuais e até essa parte do hardware tá acoplado junto com o software, se casar melhor. Enfim, eu acho que todos os softwares mais recentes ou os mais bem acabados acabam sendo criados para Mac. Então, essa é a minha ressalva. Vai com você agora, Ricardo. Qual a sua opinião? Assim como o Windows foi feito para o usuário comum, né, o Linux, não vou dizer que foi feito para isso, mas na prática ele é o sistema operacional do usuário desenvolvedor. Né? A galera que criou o Linux era desenvolvedor, claro, não que os Windows não seja, claro, mas eles focaram muito naquilo para facilitar o trabalho para a galera que desenvolve mais coisas e tudo mais. Então, para desenvolver não tem muito o que fazer. Linux com o Mac em segundo, né? Porque essa questão da integração hardware e software é fantástica, não tem muito o que dizer, né? Mas a questão do Windows também para o desenvolvedor, claro, a não ser que ele esteja fazendo alguma coisa muito específica, ainda que ele não trabalhe diretamente no Windows, ele tem que ter um conhecimento muito grande de Windows, porque invariavelmente ele vai desenvolver para a aplicação dele rodar lá, né? Invariavelmente, porque a grande maioria dos usuários está lá. Então, se você está desenvolvendo alguma coisa para âmbito geral, né, como eu falei, se não for muito específico, um software só para iOS, que seja, se for para âmbito geral, você vai ter que desenvolver para Windows, e para desenvolver para Windows, você tem que ter um conhecimento mínimo, né? Então, não pode dizer, ah, eu só desenvolvo em Linux e não conhecer nada do Windows, porque você não vai conseguir nem entrar no mercado. Legal, bom, eu acho que para finalizar esse tema aí, eu vou dar... Não vou dar minha opinião, mas eu vou citar três casos aqui. Um deles é o do Mac. Como eu já falei, né, eu estou desatualizado com o que está acontecendo com o Mac hoje em dia, mas eu me lembro que há 6, 7 anos, para eu desenvolver no Mac, usando qualquer outra linguagem, por exemplo, que seja Python, Ruby, eu tinha que instalar um tal de Xcode. E para instalar esse Xcode, eu tinha que me cadastrar lá na Apple. Ainda funciona desse jeito? Tipo, ele exige que você... faça várias coisas para que você tenha as bibliotecas, compiladores padrão e tudo mais, não é assim? Ainda tem. Se eu não me engano, não sei se no Windows é assim também, que tem o lance dos frameworks, das bibliotecas de .NET lá, mas no Mac sim. Ele já vem com algumas coisas, já vem com servidor de Ruby, já vem com PHP instalado, mas existem ainda bibliotecas que... Vamos dizer assim, para você rodar liso, para você não ter problema, até vem com o Git também. Se você comprar um Mac, ele vem com o Git um pouco desatualizado, com alguns comandos desatualizados. Instalou o Xcode, atualizou o Xcode e vai estar tudo bonitinho. Então, sim, você ainda precisa instalar o Xcode. E para isso eu tenho que ser um dev cadastrado lá no, na Apple, né? Tipo, eu tenho que dar meu e-mail, meu nome lá, para eu poder ser um usuário desenvolvedor no Mac. Não, eu acho que você mudou. Isso você só tem que ter um Apple ID, você tem que ter uma conta na Apple Store, na Mac Store, que é uma coisa normal, hoje em dia no Mac funciona como se fosse no iPhone, você baixa aplicativos, né, pro seu sistema operacional, e você tem um Apple ID. Então com esse Apple ID você baixa o Xcode e qualquer outro programa da loja da Apple, como se fosse no smartphone. Legal. Eu não estava por dentro assim da mudança. E a respeito do Windows também, para programar em Python, pelo menos quando eu tive que usar o Windows para programar em Python, eu tive muito problema. Tinha até que instalar um tal de um Python Win32, que foi criado por um outro dev, né? Eu esqueci agora o nome dele, eu acho que é Mark Hammond que criou essa extensão, né? Que aí você tinha que rodar esse fix para resolver os problemas lá de variável de ambiente do Windows, para que o Python conseguisse funcionar, porque o padrão de publicação das variáveis de ambiente e tal do Windows era um pouco diferente, mas parece, né, pelo menos no episódio que nós fizemos com o Giovanni Bassi, né, tem aqui no histórico do Castalho, para quem tiver curioso, o episódio com o Giovanni, que parece que agora a Microsoft fez um terminal Linux que funciona bem, né, dentro do Windows e que tem a mesma estrutura de variáveis e de comandos, né, então... confesso que eu nunca testei, mas eu tenho curiosidade, né? Então, era só para deixar esses dois comentários aí. E é isso. Alguém tem mais alguma opinião a respeito de desenvolvimento? Ou vocês acham que é isso? Porque, pensando assim no modo geral, né? Instalação de IDE, instalação de ferramentas, de editores, de helpers, bibliotecas. Vocês continuam aí na opinião. Eu queria acrescentar que, assim, hoje em dia, você... É complicado, porque o que eu vou falar vai parecer que eu sou meio hater e não é verdade. Eu só tenho... Ou é verdade. É uma verdade, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas, hoje em dia, você não precisa de um sistema operacional definido, por exemplo. E eu tô falando isso no mundo de desenvolvimento para web, né? Então... provavelmente, se você está desenvolvendo um software para desktop, existem opções hoje em que você consegue flexibilizar isso um pouco, como o Ionic, se não me engano. Ionic é mobile, né? Ionic é mobile. Enfim, algumas plataformas... Electron é para o... Electron, exatamente. Electron, por exemplo, você consegue flexibilizar um pouco disso e você simplesmente não precisa estar em uma plataforma específica. Então você consegue utilizar aquela plataforma que te serve melhor aquele propósito. Eu acho que isso é muito importante. É, o Windows, para mim, não é uma boa escolha, porque, como o Bruno apontou aí, cara, isso acontece não só com o Python, acontece com várias outras coisas que você tem que fazer. É, uma gambiarrazinha aqui, uma DLLzinha ali, um jeitinho aqui para você poder fazer funcionar. Isso, para mim, é complicado, porque você acaba desprendendo tempo e esforço para resolver um problema que não é seu, não é o seu foco resolver aquele problema. É uma funcionalidade do sistema operacional. Ele não foi projetado para funcionar dessa forma e você está tentando fazer ele servir ao seu propósito. Então, eu acho isso meio complicado. Então, felizmente, no desenvolvimento web você consegue ter esse tipo de flexibilidade. E eu acho que o que te oferece mais flexibilidade e estabilidade como ambiente de desenvolvimento continua sendo o Linux. Só que aí você consegue, cara, exportar suas aplicações. É, tudo roda no servidor hoje, tudo é cloud, tudo é online, né? Então, cara, você não vai precisar rodar um Windows na sua máquina. Sabe, muito difícil isso acontecer. Só se, cara, você trabalha numa aplicação legado, o seu cliente usa, sei lá, Internet Explorer 8 no Windows XP por X motivo, e você precisa simular um ambiente, aí talvez precise. Mas ainda assim, existem ferramentas que facilitam ou substituem esse tipo de trabalho. Beleza, bom, eu ia entrar aqui no papo VI versus Emacs, mas deixa para depois, vamos passar para o próximo tema aí. Com ódio. Esse é para o episódio 200, né? Esse é para o episódio 200. Legal. Se soubesse a treta que isso dá lá no Valhalla, vocês nem mais. Não precisa ir muito longe, não. Só entre eu, Eliezer e o Bruno aqui já rola algo. Beleza, então vamos para o próximo tema. Vou lembrar o pessoal, ó, botei o link lá no chat, mas por favor participe da enquete. Não se preocupe, nós não vamos compartilhar o seu e-mail e vocês não vão receber nenhum spam, não, tá? Então pode participar tranquilo e calmo. O próximo tema seria para usuário que tem o perfil de designer ou artista, trabalha com mídia ou é um produtor, tá? Esse é o perfil, seria esse, então, esses três perfis que eu mencionei. Então, para um usuário com um perfil desse ou que trabalhe com esse tipo de coisa, com mídia, com arte ou é um produtor, quais dos sistemas operacionais que vocês acham que seriam mais fáceis para usar no trabalho e quais são as desvantagens e as vantagens de cada um? Vou começar em ordem reversa, já perguntando para o Ricardo, então. Vou pegar você pelo pé. Eu estava tão bem pegando as dicas da galera, tal, para embasar. Tal. Bom, não tem muito o que fazer, né? Eu acho, na minha opinião, claro, Windows e Mac estão ali pau a pau nesse sentido. O Windows, talvez, pela compatibilidade grande de programas, né, praticamente tudo sai para o Windows. E o Mac, claro, pela questão da integração do rádio com software e tudo mais, você consegue extrair muito mais da potência do processador e esse tipo de coisa. Você não precisa ter o Mac mais foda de todos para você poder fazer um negócio que você teria que ter um PC muito mais potente para fazer, porque ele está extraindo muito mais, vamos dizer, o processamento, está tudo mais otimizado lá no hardware do Mac, né? Mas o Windows eu acho que ainda ganha pela disponibilidade, né? Se bem que eu tô meio por fora, né? Eu acompanho meio de longe, assim, e dá para ver que o pessoal reclama muito, ah, não tem determinado software pro Mac, eu não tenho pro Windows, tem um e não tem outro, tal, mas pelo que eu vejo, a maioria das coisas sai pro Windows, não necessariamente no Mac, mas as ferramentas que tem no Mac são compatíveis e tudo mais, né? Então, mas eu ainda acho que o Windows está lá. O Linux, infelizmente, corre mais atrás, está tentando agora, tem excelentes ferramentas para você mexer com produtividade, com mídia, com design, com essas coisas, né? Estão começando a aparecer agora, mas ainda tem um caminho bom para percorrer. Boa. Então, Ramon, sua opinião? Cara, eu vou votar no Mac, com certeza. Eu acho que ele tem a maior gama de softwares que são de uma forma mais prática de serem utilizados, né? Por exemplo, a gente tem softwares para edição que você encontra nos dois mundos, né? Eu falo nos dois mundos que eu vou entrar na questão do Linux daqui a pouco. Como o Audacity, o Audition, essas coisas, você encontra nos dois mundos e eles são o mesmo software. Eles são exatamente iguais. Então, a portabilidade, ela não custa muito. Mas é muito importante o ponto que o Ricardo falou, que, cara, você com um Mac, você acaba conseguindo extrair muito mais da sua máquina do que se você tivesse comprado uma máquina Windows. É, e eu vejo isso no ponto de que ele é um investimento um pouco mais caro? É. Mas ele é um investimento que vai durar um pouco mais, talvez. Então você consegue manter a sua produtividade e manter a sua linha de produção por um pouco mais de tempo, sem precisar se preocupar com, ah, putz, eu preciso trocar minha máquina, eu preciso trocar isso, eu preciso fazer upgrade de memória, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas falando da utilização de softwares mesmo, na prática eu não vejo muita diferença entre o Mac e o Windows. Como eu falei, eles têm ferramentas para os dois. Cara, dificilmente você vai ter uma ferramenta que seja essencial, que só tem no Mac e não tem no Windows, sabe? Isso dificilmente vai acontecer. Então, com relação ao ferramental, eu acho que eles são bem equiparados. O Linux, ele perde um pouquinho. Ele fica um pouquinho atrás, porque até para uma... Eu cheguei até a comentar do lance do Skype, e eu acho que isso se estende um pouquinho para outras aplicações. É, eu sinto que falta... Eu não sei dizer bem o quê. Se é um padrão definido, porque, cara, você tem N distribuições, cada uma ao seu jeito, e isso é uma das coisas bacanas do Linux, são as coisas que eu admiro nele, mas acaba sendo um dos pontos ruins, porque você tem um monte de gente desenvolvendo um monte de aplicação, e às vezes, cara, a aplicação é ótima, ela é excelente, mas você não consegue usar, você não consegue fluir, você não consegue ser mais produtivo. Então acaba enroscando um pouco nisso. Em compensação, você também tem gente fazendo um trabalho fenomenal e desenvolvendo ferramentas excelentes para o Linux. Eu utilizava um software de edição de áudio no Ubuntu, que agora, vocês me perdoem, me fugiu o nome, mas eu mando para vocês depois, que ele é um software open source e, cara, ele não perdia em absolutamente nada para a suite do Audition que a gente usa hoje. É um software excelente. Mas eu simplesmente não conseguia usar o GIMP. Era uma coisa que não conseguia me identificar com aquilo e fazer as coisas renderem e funcionar. Então, meu voto vai no Mac, mas eu acho que o Mac e o Windows, eles estão nesse quesito mídia, eles podem ser meio que equiparados. E eu acho que o Linux, ele tá na corrida, vamos dizer assim. Os dois estão correndo ali na frente, você olha no retrovisor, você vê que ele tá coladinho ali, tá chegando... Tá, às vezes dá uma tropeçada aqui, uma ali, mas ele tá vindo, sabe? Ele tá vindo. Eu acho que a gente vai ver mais coisas legais sendo feitas aí para esse mundo aí no mundo Linux. Legal. E você, Montanha? Cara, meu voto vai pro Mac também. Eu acho que o Windows também, em questão de software, ele tá pau a pau com o Mac, né? Você tem lá o seu software, sei lá, o GarageBand que é do Mac... Tirando esses softwares mais proprietários, o resto, você pegar um pacote Adobe aí, você tem para os dois sistemas. Para mim, o Linux já está um pouco atrás dessa corrida que você falou, ele é um pouco mais amador. Assim, se você busca fazer uma coisa, não vou dizer não profissional, mas não, com não tão excelência, os três vão atender você perfeitamente, né? Inclusive o Linux. Mas eu acredito que o Mac entrega um pouco mais de excelência nessa parte visual. E eu volto no tópico de você casar o hardware e o software junto, né? Então, ao mesmo tempo que o Windows e o Linux, eles têm que atender uma gama de hardwares, né? Uma gama de dispositivos... O Mac, como ele não precisa atender essa gama de dispositivos, ele entrega com excelência a parte dele. Então, é o que eu vejo, assim. Qualquer pessoa que trabalha com a parte visual, seja ela sonora, busca um Mac, assim. Ele vai, com certeza, ter resultados melhores. Se você está fazendo o básico, tudo bem. Você não vai sentir tanta diferença. Mas a partir do momento que você começa a ser um pouquinho mais exigente... O Mac vai te atender melhor, assim, o hardware dele. Talvez se você pegar um Windows e pegar um Retina para o Windows também, uma placa de som legal, tal. Mas aí você vai ter que montar e vai ter que fazer a melhor coisa para você. O Mac meio que te entrega isso, assim, ó, essa aqui é a melhor experiência, o melhor que você vai conseguir da parte visual pro seu trabalho, né? Então, acho, meu voto vai para o Mac. para variar. Eu tô vendo o pessoal do Linux irritadíssimo agora, eu tô imaginando. Ah, vem aí, vem haters. Eu tô aqui meio que dando risada de algumas coisas, porque... Enfim, continua. O pessoal lá do Hackincast deve estar soltando fumaça pela vento. Como é que você não defende? Mas e aí, Priscila, qual é a tua opinião? Ó, o que eu vejo das pessoas que defendem Mac é porque tem alguns programas que são feitos para Mac. Por exemplo, eu esqueci agora qual editor de vídeo que é o... Qual editor de vídeo que é pro Mac? Eu não lembro o nome. Mas que a pessoa fala, usa esse aqui. Oi? iMovie? Eu só conheço o iMovie. Não, o iMovie é o que vem gratuito, é tipo que nem o... Que nem o Windows Movie Maker, que nem existe mais. O iMovie é tipo a versão gratuita. Tem o ScreenFlow, né? Também, que é um para você fazer screencast, captura. Não, mas isso é só screencast. Não. Tem um editor de vídeo que é exclusivo para Mac, que eu não lembro o nome, mas é tipo o iMovie pago, que aí você tem mais ferramentas. E aí a pessoa fica, porque não sei qual editor de vídeo e filme usou esse. Ok, tá bom, por causa de um software, você vai usar ele. Mas muita gente usa o Sony Vegas e o Adobe Premiere. Principalmente o Adobe Premiere, porque você pode linkar com o After Effects e o Photoshop. Ok, tudo bem. Mas o pacote Adobe funciona no Windows também. Então, sei lá, a maioria das pessoas usa o pacote Adobe. Então, o Adobe funciona no Windows. Então, para que você só vai comprar um Mac para usar o pacote Adobe se o Adobe funciona no Windows? Aí, beleza, o pessoal fala, mas o GarageBand. Mas o GarageBand também é a versão, acho que é gratuito, não é? Ou é pago? Não sei, é a versão de introdução. Os programas profissionais que o pessoal usa, funciona também no Windows. Ok. Aí me falaram uma vez um argumento bem, bem especial. Não, as pessoas que usam mídia usam Mac, porque a tela do Mac é melhor, porque tem as cores mais realistas e mais fiéis. Ok, isso é um bom argumento. A tela do Mac pode ser lá especial para você poder ver as cores melhor. Ok, tirando isso, não vejo outra coisa que vai fazer o Mac ser melhor. Esse negócio de hardware, a maioria das peças que tem lá você pode comprar por si só e colocar depois. Então, eu não entendi por que que o... Se você falar, mas porque o software casa melhor com o hardware. Ok, mas se você tiver um bom equipamento na sua máquina, não vai fazer tanta diferença. Eu mesmo, eu renderizava vídeo no computador antigo, que esse computador novo que eu tenho com peças melhores renderiza muito mais rápido. Então, é também das suas peças que você tem. Nada impede de você gastar mais dinheiro com peças. Aí, beleza. E tem também alguns programas que eu vejo pessoas que desenham, por exemplo, coisas para mangá. Eles só funcionam em Windows. Eu não achei versões deles para Mac nem para Linux. Então, o pessoal de mangá, eu acho que usa o Windows mesmo. Pessoas que desenham as coisas japonesas lá. Aí eu acho que eles usam o Windows mesmo, porque o software só roda em Windows. Então, direto, eu acho que vai do que você quiser, do que você vai se especializar. Se você vai querer usar só as coisas da Apple, tudo bem você usar um Mac. Mas se você vai usar o pacote Adobe, tanto faz o que você vai usar. E eu vejo muita gente que edita vídeo em Linux usar... Eu não lembro qual que é o programa, mas usar programa de edição 3D. Eu acho que é o Maya, Blender, sei, um desses. Blender usa para editar vídeos no Linux, porque não tem um editor de vídeos bom ainda para o Linux. Eu acho que deve ser muito mais difícil você editar neles, mas o pessoal está usando isso. Então, eu preferiria para criação de conteúdo de mídia usar o Windows. Pelo menos eu tô mais familiarizada, eu gosto mais e eu uso o Windows para criação de mídia. Porque eu desenho, eu faço vídeo, eu faço essas coisas, eu uso tudo no Windows. Nada me impediu. A vez que eu comprei o meu Mac, o argumento que me falaram era, vai ser muito melhor para você editar e tudo mais. Usei Mac um tempo e ficou, tipo, não fez diferença nenhuma para mim. Tô de boa com Windows. Meu voto vai ser em Windows, então. Ó, eu não vou dar minha opinião de novo, mas eu só vou fazer um comentário que é só para... A gente convidou o Ivan, né, do nosso amigo aí do Opencast. Infelizmente ele não pôde vir, mas eu sei que o Ivan, ele edita os vídeos lá do Opencast, do Tecnologia Aberta, utilizando o Kdenlive, que é um editor para Linux, né? E eu já cheguei a dar uma brincada no Kdenlive e ele funciona bem, para coisas básicas assim de edição, corte, colocar overlay, essas coisas, ele funciona muito bem, aí depende da capacidade da sua máquina. E um outro comentário que eu queria fazer é o seguinte, que eu pelo menos estou percebendo que esse mercado de edição de vídeo e produção 3D, eles estão migrando para uma arquitetura de cliente-servidor que já existia no passado, né? Então, no passado tinha os Mac Server, né? Os Macintosh Servers, que o pessoal usava para ficar renderizando, né? Então, você tem o client lá com esses Final Cut, Adobe Premiere ou qualquer outro desse tipo, que pode ser o Windows ou Mac. E esses projetos eram enviados para um servidor Mac para fazer a renderização. E hoje o pessoal está usando muito Linux. Então, os estúdios de animação, até, se eu não me engano, o filme Avatar é um dos exemplos em que os editores usavam clients, Windows, Mac, sei lá, e a parte de servidor, né, a máquina que fazia o trabalho pesado ali de algoritmo de renderização, era tudo máquina Linux, usando Blender e outras coisas feitas para Linux, né? Então, eu vejo que talvez exista um casamento aí, mais uma vez, de Linux no servidor, e para o usuário, né, o cara que é quem vai criar o artista, aí tanto faz, talvez ele vai poder, no futuro, aí, escolher a plataforma que ele quer. Mas era isso, é só um comentário, não é a minha opinião. Valeu, então. Então, eu vou lembrar o pessoal que está acompanhando, mais uma vez, por favor, participe lá da enquete, vou botar o link mais uma vez aqui no chat, participe, vote e fala para a gente o que vocês acham, tá? Que se você quiser esperar até o final do episódio para votar também, não tem problema nenhum, mas agora vou jogar a peteca na mão do Eliezer. Vai lá, Eliezer. A gente já vai mudar de assunto, deixa eu só fazer um último comentário aqui, que na verdade é um pedido, aproveitar que deve ter uma galera ouvindo aí, até para vocês mesmos aqui, eu estou precisando de uma dica. Eu preciso de um programa para edição de vídeo gratuito, ou seja, só PC, né, Mac, já não, Mac eu não tenho, para estabilização de vídeo. Eu já tenho vídeo, ele está tremido, parece que a pessoa que filmou tinha mal de Parkinson, e eu estou precisando dar uma ajeitada nele. Se alguém tiver uma dica aí, eu agradeço. O editor de vídeo gratuito e que é praticamente, vamos dizer que é semi-profissional, é o HitFilm. Ele é muito bom. Aí, tipo, para algumas coisinhas, alguns efeitos você tem que pagar caso queira usar. Tipo, se você quiser fazer um sabre de luz, é automático. Então, você não tem que editar na mão. Aí você tem que pagar a ferramenta. Mas ele cru, para edição de vídeo, ele já vem... Ele é gratuito. E se eu não me engano, ele é muito bom, ele é usado por muitas pessoas, até em alguns estúdios, então eu recomendo ele. HitFilm? É, HitFilm. Eu falei errado, eu acho. HitFilm. É, HitFilm. HitFilm. Aí ele é ele tem a versão paga e é gratuita, a gratuita faz praticamente tudo. E o problema da gratuita é que para algumas coisinhas, efeitos especiais, você tem que pagar umas coisinhas. Para comprar o addon, sabe? Mas para bruto, o pessoal usa ele. Ele é gratuito. Vou dar uma dica rápida também, que é o seguinte. Se você fizer o upload do seu vídeo para o YouTube, tem lá um Creator Studio. E nesse Creator Studio, você tem a opção de fazer o enhancement do vídeo. E tem um botãozinho lá de estabilização, de cut e tudo mais. Então, se for uma coisa simples... Faz o upload pro YouTube e deixa o Google fazer o trabalho por você. Aí talvez funcione. Eu sei, é que eu gosto de fazer o render antes de subir pro YouTube, porque fica mais leve o arquivo, mas se você tem internet melhor, sobe o arquivo para Google e usa isso no YouTube. Você não precisa pagar nada e nem precisa ser um YouTuber nem nada. Tem lá a ferramenta de criação de vídeo, você aperta lá um botão e ele faz sozinho. Isso aqui, excelentes dicas. Valeu. Bom, já que a gente teve aí essas dicas, né, e acho que todo mundo já comentou a respeito de produção, vou mudar aqui um pouco o assunto, aliás, o tema. Então, agora a gente vai abordar se o usuário for, por exemplo, um sysadmin ou se for uma pessoa que só gosta de mexer no sistema, ou seja, aqui alguns pontos para poder ajudar a gente a ter opinião a respeito. Então, por exemplo, facilidade de acesso remoto em outras máquinas. É, opções de configuração no sentido de você, vamos supor, você quer fazer um servidor web que seja e você quer ter possibilidade de oferecer alguns serviços, se esse tipo de configuração, se ela é fácil ou não, ou qualquer outro aplicativo que esteja sendo utilizado. E também questão de automação de tarefas, no sentido, se você é um sysadmin e quer criar, por exemplo, um punhado de máquina para ser... servidor de arquivo, se você precisa estender isso, quer adicionar mais uma máquina, Como seria a questão de automação de tarefas? Ou seja, qual o sistema que seria mais fácil, ofereceria mais ferramentas que poderia auxiliar isso? E que, tipo assim, você ligou essa máquina adicional, talvez só aperta um botão, se chegar nesse nível, e espera. Outra coisa também que pode ser levada em consideração aqui, agora que está ficando bem alta, né, o mercado de IoT, que é a internet das coisas. E também o pessoal que gosta de fazer aí uns hacks, home automation, essas coisas assim, tipo, se teria algum sistema que ofereceria ferramentas para estar facilitando, nesses assuntos aí. Eu vou seguir a ordem reversa aqui também, então vamos começar pelo Ricardo. Apesar de eu participar de um podcast que se chama Hackencast, a parte hacking é uma parada que eu realmente não entendo muito, né? Eu sou orelha do podcast, como dizem, né? O cara que faz as perguntas idiotas e tudo mais. Mas, da pouca experiência que eu tenho disso, do que eu vejo o pessoal usando, e também dos filmes que eu vejo, né? Por que não? O importante mesmo é a linha de comando na grande maioria dos casos. E a linha de comando do Linux, por sinal, é a mais poderosa de todas, né? A configuração e a facilidade do cara conseguir acessar pontos específicos do hardware, do software que ele está mexendo, tal. Não posso dizer que eu tenho uma opinião muito formada quanto a isso, mas da pouca experiência que eu tenho, eu volto lá para o Linux. Bom, vamos lá para o pessoal do Dev na Estrada. Cara, eu acho que seria interessante separar, né, um pouquinho as coisas só para a gente ter, sei lá, de repente uma clareza aí. Se você está falando de um sysadmin, por exemplo, Sysadmin raiz sysadmin ou um raiz, DevOps Nutella? boa, mas de um cara que gerencia, infraestrutura, não, a gente não está falando da infraestrutura em si, de um servidor em si. Mas sim Isso, de é o pessoa. cara que está controlando essa infraestrutura e que está colocando ela no lugar. Exato. Eu acho que hoje, cara, a gente não dá para afirmar assim, ah, seria melhor ter Linux ou Mac ou Windows. Eu acho que eles acabam meio que se equiparando, porque a gente tem grandes ferramentas e grandes serviços que tem à disposição dos sysadmins, principalmente com esse advento todo do DevOps, que basicamente exime da responsabilidade de quem está do lado de cá usar algum sistema específico, sabe? Então, você tem ferramentas de provisionamento, cara, que conseguem fazer absolutamente tudo. Você loga no seu servidor central, você dispara um comando e você consegue provisionar um parque de máquinas inteiro sem precisar fazer nada. Você tem outras ferramentas que automatizam diversos processos em diversos servidores, ferramentas gráficas que você não precisa nem de uma linha de comando de repente. Então, nos dias de hoje, eu acho que vai muito da preferência. Ah, eu me sinto mais produtivo em X ou eu me sinto mais produtivo em Y. Acaba, nesse ponto, acaba não sendo um fator muito muito pesado, né? Vamos colocar assim. Porque, como eu falei, você, cara, hoje tem Chef, tem Puppet, tem, cara, uma série de coisas que você pode usar para te auxiliar. Como eu falei, para provisionar máquina, provisionar ambiente, balancear, gerenciar servidor e, cara, N coisas que você consegue, sabe, gerenciar de qualquer sistema que você esteja, e às vezes até do celular, do seu Android, você consegue instalar uma linha de comando ali e rodar um SSH no seu servidor de produção. Se, sei lá, se você quiser uma aventura e quiser editar um código de produção, sei lá, no avião, por exemplo. E Eu já agora. vi isso, meu Deus, tem que ser muito corajoso. Dá muita preguiça digitar linhas de comandos no celular, mas continue aí. E com relação a servidores, cara, eu sei que você tinha falado do IoT ali, mas eu queria só acrescentar esse ponto que, cara, a menos que você precise de uma coisa realmente específica, vá do simples, sabe? Vá do básico, que é um Linux, um Ubuntu Server, um Red Hat aqui, um CentOS ali, que, cara, você vai acertar. Vai economizar recurso, vai conseguir ter uma manutenção boa, uma estabilidade boa. Se você precisar de alguma coisa mais específica, algum recurso, coloque um Windows, mas aí você começa a elevar o custo. Eu não estou nem falando de se é bom ou ruim. Estou falando que quando você parte para uma licença Windows Server, por exemplo, você está falando de um custo inicial já muito grande. Então, é bacana ter isso em mente. E IoT, cara, eu acho que essas Lightbase distros aí que estão surgindo, que, cara, você consegue instalar até em geladeira e em qualquer lugar, sabe, é muito prático e tem uma linha de comando e roda um Linux ali, alguma versão, alguma distro específica, uma distro customizada. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu não vejo você instalando outros sistemas que não esses em dispositivos IoT, por exemplo, porque não é o foco, não é o suporte. E eu ainda ouso dizer que os IoTs vão ser os grandes responsáveis pela maior disseminação do Linux nos dias de hoje. Então, se de repente daqui, sei lá, alguns anos a gente vê um market share do Linux de, sei lá, 50%, 60% do mercado, com certeza vai ser devido aos dispositivos de IoT. Muito bom, cara. Falou bonito, não tem muito mais o que acrescentar. Acho que só o que você falou, né, que hoje em dia não precisa ser o sistema operacional em si que vai decidir esse tipo de coisa, é um pouco mais de gosto, mas eu tenho que votar também, eu votaria também no Linux por essa questão de a maioria das pessoas que trabalham com isso, que mexem com isso, eles usam Linux por preferência, por ser mais simples, por já ter o domínio, o conhecimento do sistema, por ser mais hackeavelmente, ele é mais hackeado, né? Mais fácil para se hackear, para se modificar. Então, meu voto também vai para o Linux. Ah, eu quero fazer um adendo, que você falou do hacker, eu lembrei, que eu pulei o hacker. Então, o meu voto vai para o Linux ali, porque o Linux tem distribuições excelentes para você fazer pentest e muitas coisas desse tipo. Então, cara, se você precisa de uma coisa desse tipo aí, vai de Linux. E se na dúvida também vai de Linux, que ó, Linux, ó, quem estiver vendo o vídeo, coraçãozinho, ó. Maravilha. Priscila? É para responder mesmo? Não, é o seguinte. Como falaram, como já foi dito, tem um monte de ferramentas que você pode usar que não depende mais que o cara que está lá administrando use determinado sistema operacional. Ele pode usar em tudo. Tanto que você vai entrar na página do Windows e já fala assim que tem umas ferramentas, não sei, eu acho que estou tentando mudar essa imagem de que o Windows não é bom para isso. Então ele já tem aqui na cara assim umas ferramentas. Ó, a gente até pode, hein? Mas se você for usar o Windows, você vai sofrer preconceito pelos outros. Então, não use, né? Se você for usar, você vai sofrer bullying no trabalho. Então, não use, né? Não, mas é sério. Quem for hacking, essas coisas assim, tem que usar Linux mesmo. Porque eu reconheço que tem mais ferramentas e mais controle. E é engraçado que nos filmes, o cara só tá usando o Windows XP. Ele abre o terminal, usa um comando e já hackeou a Casa Branca. Não funciona assim. Então, eu acho que para hacking mesmo, o pessoal usa mais Linux. Eu não sei, porque eu realmente nunca me importei com essas coisas. O máximo que eu me importo é o suficiente para proteger o meu sistema. Agora, para fazer as coisas lá fora, eu nunca usei. Eu sei que tem uma ferramenta que você pode usar no Windows, que você pode ver tudo que alguém que está na sua rede usa, por exemplo. Ou então, o que o sistema tá, o que o servidor, tudo que tá acontecendo no servidor, blá blá blá, monitoramento. Então, sei lá, já responderam isso, né? Eu nem precisava falar nada. Eu vou dar, antes de eu passar aqui pro próximo tema, só vou dar uma outra opinião. Disse que eu não ia dar opinião, mas na verdade é um comentário. Que também tem a questão da privacidade, né? Geralmente o cara que é hacker, ele tem um pouco mais de paranoia, né? O cara já foi convertido lá pela igreja stallmaniana e ele já tem aquela paranoia de que alguém está vigiando ele, porque ele está hackeando os outros, né? Se for esse o caso. Então, provavelmente, ele vai pegar uma distribuição aí que seja from scratch, né? Tipo um Slackware, um Gentoo, e ele vai querer instalar tudo bem minuciosamente para ter certeza que, sei lá, a empresa lá que desenvolveu a distro dele não colocou um backdoor ali, ou que a Microsoft não está fazendo o keylogger dele, ou que a Apple não está copiando todos os dados. Então, tem essa coisa aí da paranoia com a segurança, que aí acho que é mais um ponto, né? Que, em teoria, né? Porque, assim, o Windows agora não tem o que você fazer, que a Microsoft pega tudo que você faz. Aí teve uns chineses que eles fizeram um negócio para bloquear isso, mas não adianta. A cada atualização do Windows, ele vai tirar. Então, não tem como. E o Mac, a Apple copia as coisas, mas ela diz que não usa para nada. E só tá lá porque muita gente pediu. Porque, assim, muita gente estava reclamando que a Siri não estava sendo inteligente o suficiente. Aí eles foram lá e disseram, ah, então tudo bem, a gente vai copiar todos os seus dados para ser mais inteligente. Eu acho que já fazia isso antes, só que não diziam, mas enfim. Aí... Você aceitou os termos, né? Aceitou os termos lá. Então, né? É o que todo mundo reclama quando é sobre qualquer coisa. Se você aceitou os termos, não tem o que fazer, né? Você leu. Se você não leu, azar seu. Tava lá para ser lido. Eu acho que eles não usam mesmo, não, porque eles falaram com sinceridade. É, eu acredito muito. É, então, eles falaram com sinceridade, porque empresa nenhuma mente, né? Enfim. Mas eu acho que também o hacker também não vai usar nada da Google, porque, meu Deus, você... Tem a teoria... A minha irmã, uma vez, ela tava perto do celular dela, falou uma coisa, já começou a aparecer publicidade disso. Eu tenho certeza que aquela porcaria tá me escutando. Tenho certeza que a... Como dizem, a Google sabe até os seus fetiches. E essa questão de privacidade, ela já acabou, mas no caso do usuário hacker, eu acho que ele vai tentar ainda, sem sucesso, né, que nem o Richard Stallman, por exemplo, ter um notebook específico que ele comprou de uma marca qualquer, que ele sabe que não tem um backdoor ali no chipset, etc. Mas ainda assim, eu não acredito mais em privacidade em nada. Talvez até esse microfone aqui, se marcar, já tem um chipzinho aqui, ó, que tá me ouvindo e transmitindo de algum jeito. Ele sabe tudo que eu faço. É. Bom, já que vocês citaram ferramentas, né? Todo mundo falou de ferramenta. O próximo tema que a gente vai discutir agora é o acesso às ferramentas, acesso a aplicativos. Então, você está lá com uma máquina Windows, uma máquina Ubuntu ou Fedora, uma máquina Mac, e você precisa instalar uma gama de aplicativos, sei lá, para qualquer uso, para desenvolver, para escutar música, etc. Você quer obter esses aplicativos e instalar ele no seu computador. Considerando, obviamente, a nossa realidade aqui brasileira, né? Ninguém aqui, pelo menos nenhum desenvolvedor aqui é multimilionário, então vamos levar todas as questões econômicas, inclusive, em consideração, e também a manutenção dos aplicativos, né? Você acessar os aplicativos, obtê-los, e fazer a manutenção deles, que seria, sei lá, resolver problema de instalação do aplicativo, reinstalar, desinstalar. Qual é o melhor sistema operacional para esse tipo de coisa? Vamos começar de novo aí pelo invertido, Ricardo. Eu acho que com os aplicativos, de um modo geral, eu acho que o Linux, antigamente, ele só tinha uma desvantagem, ou pelo menos uma má reputação nesse sentido. Aparentemente, antigamente, era um pouco mais difícil você fazer instalações, configurações, algumas coisas, mas hoje, pelo menos no ambiente gráfico, os ambientes gráficos que eu já mexi, na linha de comando é extremamente tranquilo, mas estou focando na parte gráfica, também está bem tranquilo, né? Você dá um duplo clique, instalou, já instala o aplicativo, você vai na loja de aplicativo, você clica lá e já instala, né, baixa de alguma fonte teoricamente confiável e tudo mais, né? Então, a questão de instalação e desinstalação está bem tranquila e tal. O Windows sempre focou em ser mais light para o usuário comum, né? Então, sempre tem a questão lá do next, finish, tanto que muita empresa ganha dinheiro com isso, né? Instalando barra de ferramentas, instalando ferramenta que você não quer, porque você clica no next e está marcado lá que você concorda em instalar as 50 mil barras de ferramenta que não deixa você ver a página web, só no artiguinho lá embaixo, né? Justamente por essa facilidade, porque está todo mundo tão tranquilo na questão de fazer as instalações, que eu vou fazendo. E, assim, eu não tenho conhecimento pleno do Mac para dizer, mas eu imagino que seja muito tranquilo também, porque é um sistema muito voltado para o usuário também, né? Usuário do dia a dia. Então, eu acho que tem meio que um empate técnico hoje, né? Mas se fosse para dar uma votação, cara, dos aplicativos, tanto os aplicativos disponíveis e tudo mais, claro, tem muita coisa que é marca e é disponível mais para Windows. Mas se tem no Windows e não tem nos outros, certamente tem alguma coisa equivalente lá, né? Talvez não o mesmo software, mas tem um equivalente nos outros e vice-versa e tudo mais. Mas ainda assim eu coloco meu voto no Windows porque... Realmente, quando o cara desenvolve, ele sempre está com a cabeça lá no Windows, né? De fazer pelo menos uma versão para o Windows para que o software dele vá para frente e vá para a maioria de usuários possíveis. Então, questão de facilidade, questão de acesso e tudo mais, o Windows tem uma vantagem, ainda que pequena. Beleza. E aí, Ramon? Cara, eu vou no Mac, mas assim, sem medo. Sem medo. Porque, cara, assim, o Windows tem uma gama de aplicativos assim, infinita. A atualização do sistema eu não acho muito prática, eu acho meio inconveniente até, na verdade. Eles podiam dar uma melhorada nisso daí. Mas ainda pra mim, ainda parece uma coisa meio custosa, sabe? Beleza, eu tenho tudo que eu quero, mas e quando eu quiser desinstalar o aplicativo? Pra mim, ainda é meio complicado. Você desinstala o aplicativo, mas eu não sei se vocês sentem isso também, mas quando você desinstala o aplicativo, parece que ele ainda tá lá, sabe? Vira e mexe, você acaba esbarrando num pedacinho dele, alguma coisa que sobrou do aplicativo. Melhorou. E tá lá, melhorou? Melhorou, copiaram a Apple Store. Aí, tá vendo, mano? Eu só lembro dos aplicativos para limpar o registro. É isso, exatamente, cara. Tinha de monte isso aí. Então, isso eu acho meio complicado. Cara, o Mac, pelo menos na minha visão, é o que oferece a experiência mais limpa, sabe? Cara, eu quero... Sei lá, cara. Isso acontece bastante no mundo do desenvolvimento. O cara lançou um software que... Um exemplo qualquer aqui. Lançou um software para ver, fazer commit, merge de branches no Git lá. E é um negócio legal, bacana, que ajuda você, sei lá, fazer um diff aqui, ver algumas coisas. E, cara, o cara primeiro lançou o beta, o cara lançou pro Mac, sabe? Não vai ter para Windows, não vai ter para Linux. O cara lançou, teve uma atualização bacana de umas novas features no Spotify. Os caras foram lá, puta, lançaram no Mac, não lançaram para nenhuma outra plataforma. Então, com relação à atualização, e eu acho que gama de aplicativo... E eu quero colocar uma pequena observação no aplicativo. Aplicativo de... não de qualidade, porque nem tudo que é feito para o Mac é realmente de qualidade. Isso seria até meio escroto falar, mas... parece que as pessoas e a própria Apple, ela mostra um pouco mais de preocupação quando as pessoas decidem desenvolver um aplicativo para ela. Então você sente que tem um pouco mais de preocupação. Por exemplo, se tiver alguma coisa errada com aquele aplicativo ali, talvez você não veja. Pode ser que tenha, mas pelo menos ele fica escondido. Nos outros, eu acho que fica muito mais na cara, no Windows. E no Linux, cara, eu gosto muito. Eu usei Ubuntu, ainda uso Ubuntu bastante. Usei durante anos. Mas, cara, uma coisa que me incomodava demais, cara. Cara, eu quero instalar o Spotify. É só isso que eu quero fazer. Eu quero instalar o Spotify. Aí você vai lá, baixa ele, vai instalar... tá faltando a lib, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai lá, como que eu faço para instalar essa lib? Instalei essa lib aqui, beleza. Agora vamos lá. Opa, beleza, agora instalou. Aí você vai no... Dando um exemplo do Ubuntu, por exemplo. Ubuntu Software Center. Vai lá, entra na loja. Puta, olha esse aplicativo aqui de, sei lá, calendário, que bacana. Aí você vai instalar, falta lib, não sei do que, versão 3.4.9. Putz, cara, já deu uma broxada, saca? Então... De acesso a aplicativos, eu vou com certeza de Mac, cara. E facilidade para resolver problema de instalação, cara, eu vou dizer que Mac também, sabe? O Linux, bom, quem conhece Linux sabe que, às vezes, para você resolver um problema de instalação no Linux, o desafio é divertido. Então, putz, vamos caçar, vamos ver o que aconteceu aqui, vamos tentar entender, e beleza. E ok. No Windows, para mim, é um pandemônio, porque você nunca sabe o que tá errado, você arruma uma coisa, quebra outra, você desinstala um para arrumar outro e sei lá. Então, para mim, meu voto é no Mac, assim, mas voto de MacFag agora, dá uma de montanha aqui. E aí, montanha, você vai no Mac de novo ou tem algum outro comentário? Eu vou de Mac de novo, eu acho que o Windows também, ele tá mais fácil hoje em dia, mas... todo mundo copia todo mundo, né? Mas assim, ele usa o sistema de loja que a Apple usa faz muito tempo. Então ela meio que unificou, né, a plataforma dela. Se você usa no celular, se você usa no desktop, você tem lá a Apple Store, você tem a sua conta e você instala por lá. Então no desktop ele funciona mais ou menos como no smartphone, você tem aplicativos que você instala para atualizar. É sensacional, você tem um botão lá que você quiser atualizar automaticamente, você não precisa se preocupar com isso. Para desinstalar, é muito fácil, você pega o ícone e joga no lixo. É isso que você desinstala um aplicativo no Mac. E isso eu falo desde os primórdios, assim. Então, todos os sistemas estão bem melhores, desde o Ubuntu até o Windows, ou outras distribuições Linux, graficamente, estão melhores hoje em dia. Usam esse esquema de loja também. Um botão instala, um botão desinstala. Mas a Apple vem desde muito tempo fazendo isso. Eu acho sensacional, assim, é até estranho, eu lembro da primeira sensação que eu tive quando eu instalei um aplicativo. Eu dei 2 cliques, ele meio que extraiu um zip, como se fosse uma pasta zipada, ele extraiu o aplicativo. E aí, você só tinha que jogar para uma pasta chamada Applications e estava instalado. Eu fiquei assim, oxe, instalou. Não é o Next, é Next, Next, Next, 20 mil Next, um finish no final para você instalar um negócio. Ah, vou desinstalar agora. Como é que é? Você pega, arrasta, joga na lixeira. Ah, porra. Mas e aí? E aquelas 30 DLLs lá que ficou sobrando lá que tem que desinstalar? Não, não é. É só ir lá, jogar na lixeira, tá desinstalado. Então, meu voto vai para ele também. Né? Eu só queria acrescentar aqui que a Apple Store tá com uma promoção... Não, foi só por... Bom, Priscila, sobrou para você fechar esse tema aí. O que você acha dos problemas de instalação e facilidade de acesso a aplicativos? Ok. Tá, Mac é mais fácil de instalar e desinstalar. Mas eu já tive um problema. Aquele mesmo caso lá que me rendeu o vírus. Não vou falar o que era. Eu juro, eu só estava testando. Não me prendam. O negócio, mesmo que depois que eu desinstalei com esse negócio de apagar, ainda ficou uns resquícios em vários lugares. Então... eu achei resquícios, pastas e uns negócios assim, por ele. Tudo bem, era alguma coisa que não oficial, talvez seja por isso. Mas, sei lá, não é só, tipo, mil maravilhas. Ok. Mac, eu acho que é mais fácil de instalar e desinstalar as coisas. Linux só é fácil para você instalar coisas que são de desenvolvimento. Outras coisas é meio complicado até para você saber se existe o negócio. Agora, se for uma pessoa comum na casa dela, ela vai querer usar o Windows, porque é tudo mais fácil de você instalar. Você vai em qualquer lugar, você acha tudo. Qualquer programa que você pensar, assim, vai ter uma versão para o Windows. Então, acho que é mais fácil o Windows. Tem tudo para ele. Tudo que você vai precisar, você vai ter. E esse negócio de loja que vocês citaram, tem a loja do Windows também, que as mesmas coisas, se eu não me engano, tem no Xbox, no celular, com Windows 10 e tal, no tablet e no computador. Então, também tem essas lojas da Microsoft. Se o pessoal usa ou não, já é outros 500. Mas tem, tá lá. Enfim. Então, eu acho que o Windows tem de tudo. Tudo que você vai pensar tem para o Windows. E só que é mais fácil no Mac mesmo. Eu dou o braço a torcer. Apesar que, cara, é só Next Finish, não é difícil. Não é tão difícil assim, poxa. Bom, eu vou aproveitar para citar também que o Montanha falou aí sobre arrastar o aplicativo, né, o ponto app lá para o Applications, mas eu acho que não é tão utilizado hoje em dia, mas no Mac tem um tal de DMG lá, né, PKG, que você tem que... Ele abre um instalador e ele coloca algumas coisas nas pastas de sistema, ele até pede a sua senha. Então, quando o software é um pouco mais complexo, tipo Switch Adobe, essas coisas, ele acaba colocando rastros no sistema Mac, e para você desinstalar, você tem que usar um outro ícone, que geralmente ele coloca do ladinho dele lá dentro do Applications, ou em Utilities, não me lembro exatamente. Você tem que acabar usando uma ferramenta que vai limpar esse rastro. Não é toda... Acho que aplicativos mais simples não utilizam esse negócio, mas as coisas mais complexas, principalmente que acessam coisas mais do sistema operacional, assim, mais nativas, ele acaba deixando um pouco de rastro. Eu não uso Mac há muito tempo, mas a minha esposa usa aqui, ela é fotógrafa, e eu tive problema instalando, acho que era Corel Painter, alguma coisa assim, que até hoje eu não resolvi. Eu já li uns 300... tutoriais de como ir lá e limpar o rastro do Corel Painter, porque ele bugou o negócio de thumbnail. Toda vez que gera um thumbnail, se mudar a visualização, o Mac simplesmente reinicia e não tem o que fazer. Mostrou thumbnail, reinicia, porque o Corel Painter ele substituiu aquela coisa do thumbnail e mesmo desinstalando, ele não removeu. Então, eu acho que aí também eu concordo que o Mac tem um sistema mais legal, mas talvez depende também do desenvolvedor, né, que criou aquele instalador. E um outro comentário... Se eu não me engano, Adobe, Switch Adobe, você tem que fazer igualzinho o Windows, né? Com o NetNet também. Next. Aí dá senha, dá acesso... É, igualzinho no Windows. E um outro comentário, antes de passar a bola aí para o próximo tema, é o seguinte. No Linux, eu sou bem otimista, mas existem duas iniciativas, né? E nesse ponto tem que dar o ponto para a Apple, né? Porque eles acertaram nessa coisa do modelo de aplicativo. E tem a iniciativa chamada Flatpak, que é uma iniciativa que, inclusive, a Red Hat vem apoiando. E tem a iniciativa chamada Snap, que é da Canonical. Né? Então, essas duas iniciativas é para que no Linux você tenha a mesma coisa que você tem no Mac. Ou seja, o Flatpak é um arquivinho ali que você vai arrastar para uma pasta de aplicativos e pronto, você já tem tudo isolado, instalado, e a mesma coisa é o Snap. Mas ainda não está difundido, então vale a pena já, para quem tem curiosidade, testar, né? Porque não tem muito software ainda disponível. Então era isso daí. E eu aí, acho que o problema agora... começou quando tentou instalar o Corel Painter ali, né? Tem isso também. Mas bom, agora é com você. A Microsoft podia... Desculpa te cortar aí, mas uma coisa que a Microsoft podia aprender é com as próprias coisas que ela faz. Por exemplo, o que a Priscila citou da loja do Xbox. A loja do Xbox é uma loja excelente, sabe? Funciona, é bacana, os aplicativos são bacanas, eles têm uma preocupação a mais aquilo, mas por que não portar isso para o PC, sabe? Levar isso a um próximo nível nos computadores pessoais também, que eu acho que, cara, isso já resolveria, assim, ajudaria a vida dos usuários. Tá chegando lá. Falei que ele já tá. eu acho que cortou meu microfone, a minha internet tá meio ruim. Mas eu falei que já tá. Se eu não me engano, desde o Windows 10, é a mesma loja. Tanto que no celular você tem lá a mesma loja que tá no computador, que tá no Xbox. E tem as mesmas coisas. O que aconteceu é que realmente tem alguns aplicativos meio lixos na loja da Microsoft, porque teve uma época que a Microsoft estava forçando que todo mundo fizesse um aplicativo para lá, e aí teve uma galera que fez qualquer coisa. Mas qual celular que tem? Os com Windows Phone. Até esqueci. Na verdade, são flamezinhas. Na verdade, eu fiquei com vergonha de falar Windows Phone. Essa coisa chamada de, acho que é Universal Apps, né, da Microsoft. A ideia é que você cria um aplicativo que roda tanto no Xbox quanto no Windows Phone, né, no finado Windows Phone, e no Windows também. Não, eu descobri que ainda tem gente que usa o Windows Phone. Eu usei por um tempo. Lá no Acre, eu só parei de usar. Lá no Acre, eu confesso, eu usei por um tempo, só que eu parei de usar, porque por questões de que eu precisava gravar vídeos para o canal do YouTube que não tinham, as coisas não tinham no Windows. Foi por isso que eu parei. Eu usei também. Confesso que quando saiu o Windows Phone, eu comprei e falei, isso aqui vai dar certo. Porque era uma proposta diferente de todos os outros. E era um sistema leve e tal, mas não deu, né? Não deu. Eu vou fazer uma confissão para vocês aqui. Deve ter um mês ou dois no máximo, que eu voltei de viagem, certo? E eu comprei um celular nessa viagem e eu tô com dois celulares, vai dar problema na alfândega, né? Voltei que largar um. Deixei um Windows Phone no avião. Alguém ficou com ele e gostou. Não era um top de linha. Também. Não, eu tenho amigos que até hoje usam Windows Phone e gostam. O que eu falei da loja, com relação à loja, era que assim, se você pegar a loja do Xbox, por exemplo, apesar de elas serem unificadas, não é qualquer aplicativo que você vai instalar no seu Xbox, que a Microsoft não vai deixar. Você tem um aplicativo liberado lá para rodar. Então, esse cuidado de, cara, você pega aplicativo asqueroso que os caras fizeram, botaram no marketplace lá, que, sabe, com bug, que trava a máquina, que zoa a máquina do cara, sabe? Esse tipo então, é o que eu falei, teve uma época que a Microsoft estava forçando tanto que tivesse mais aplicativos, que ela acabou deixando muita porcaria. Então, eu acho que a Microsoft tinha que, agora, tipo, dar uma limpa, assim, e tirar algumas coisas. Por exemplo, exatamente. A Apple, quando você vai submeter um aplicativo, demora 300 mil anos para eles liberarem a porcaria. Porque eles avaliam mesmo. E eu acho que a Microsoft podia ser mais rígida, vamos dizer assim. Mas que tem lá, a loja tem. Só que nem todo mundo usa. Legal, bom, acho que o próximo tema aí vocês vão gostar, é com o Og. O próximo tema eu sei que eu vou ganhar. É, eu também acho. Eu vou até mostrar para vocês. O Gabriel RB lá no chat, ele pediu para me mostrar como é que é o store da Apple, para mostrar quais são os produtos, os aplicativos que estão mais populares aí. Então, estou mostrando para vocês. É, não, ele quer saber o pago e o grátis que está mostrando. Mas olha só que engraçado, eu não sabia disso. O segundo mais popular é um antivírus. Olha só que interessante. Porque tem vírus no Mac, eu falei que tem. Pois é, eu vou. Deixa eu bater na madeira aqui, porque. Peraí, tem The Sims 2? É sério, a Games tirou isso pro Windows, não tem mais como comprar. Agora tem no Mac? Eu vou comprar agora, meu Deus. Agora tem mais. Agora já era. Ó, eu já tenho um código de desconto aqui, né? Não, é sério, porque a EA Games, ela fez uma promoção que todo mundo podia baixar gratuito. Eu perdi a data, não posso mais. E não tem mais como comprar para Windows. Eles tiraram o produto. E tem no Mac, meu Deus. Olha aí, converteu mais uma para Mac. Olha aí, ó. Conseguimos. A partir de hoje, a Priscila deixa todo o histórico de Microsoft. Não precisa nem desse último tópico aí, tá tudo certo. Na verdade, precisa, porque a gente tá falando de um jogo, agora vai ver todos os outros. É, tá bom, então vamos lá. Então, o último tema desse episódio, tá, de hoje, vai ser para usuário que tem um perfil de gamer. Então, a gente quer saber sobre tudo, tá? E eu vou confessar, eu não sou um gamer. Aliás, só tem um jogo que eu ainda continuo pelejando e brincando com ele, que chama Enemy Territory. É o único que eu brinco desde quando eu comecei a usar Linux, sei lá, mais de 10 anos atrás, e continuo jogando o mesmo joguinho. Então, dentre vocês aí, eu queria saber sobre qual o melhor sistema, né? É difícil de encontrar joguinho para poder usar nesse sistema ou não, e... Tipo assim, lance de... Preciso de um sistema especial para jogar? Um PC aguenta? O Mac aguenta? Então, mais ou menos nesses temas, nesses tópicos aí, eu vou confessar, eu tenho que começar com você, Priscila, porque eu tenho a curiosidade enorme, depois de ter assistido algum dos seus vídeos, eu quero saber a sua opinião. Obrigada por ter assistido. Eu acho que a gente não precisava nem comentar, né, isso, porque todo mundo que joga mesmo... Mesmo que use Mac ou use Linux, tem uma máquina virtual Windows só para rodar os jogos. Precisa discutir mais alguma coisa? Até mesmo quem vai fazer stream de jogos é melhor no Windows também. É tudo tá lá. É tudo feito para Windows. Você não precisa de mais nada. E mesmo que, assim, se você for jogar também... tem jogos que, além de tudo, você ganha mesmo a key para jogar no Xbox One. Perfeito, olha só. É tudo para Windows. A gente não precisava nem entrar nesse tópico. Porque, assim, aquele jogo lá que eu falei, da EA Games, é porque a EA Games fez todos os The Sims também para Mac, para Linux, tudo mais. Mas isso não são todos os jogos que tem versão para tudo. Você vai lá na Steam, tem uma categoria só para Linux, para atender as pessoas que têm Linux. Porque, e aí você vai lá ver, tem, tipo, 90% menos jogos dos que tem para Windows. Não tem nem o que discutir. E se você for... Tem muita gente que gosta aqui de jogos indies. Eu mesmo gosto muito. Você não vai achar para outra plataforma senão Windows. Os AAAs, a primeira coisa que eles colocam lá depois dos consoles é PC Windows. Não tem nem o que discutir. Pronto. Acabou o jogo, então, né? Não tem o que discutir. Todos os jogos têm uma versão para Windows e muitos jogos só têm versão para Windows. Ou para, se for AAA, também tem para os consoles. Mas enfim, não tem o que discutir isso. Game over. Vai lá, Montanha, contigo. Bom, também meu voto vai para o Windows, né? Não tem o que discutir mesmo. Né? A plataforma está lá. É a mesma coisa que ver a cara do Linux falar assim, eu edito meus vídeos no Linux. Beleza, dá para editar, é bacana e tal. Mas vai para o Mac. Quer edição, Quer trabalhar, vai pro Mac. Nossa, cara, para com isso. Quer jogar, vai pro Windows. Pode ir pro Windows, tá tranquilo. Quer trabalhar, vai pro Mac. É a mesma discussão, assim, né? Então, não tem como mesmo. Aí, só pra não ficar falando da mesma coisa, eu, como um velho, como eu sou, eu não jogo mais um PC. Deu uma cansada de PC, porque... Não sei se é hoje assim ainda, deve ser também, mas, pô, todo ano você tem que trocar a placa de vídeo. Todo ano não, né? Acho que fui generoso, né? Cada 3 meses, 6 meses, você tem que trocar uma placa de vídeo, você quer trocar no seu... Vai, não, né? para rodar um cara novo, então assim... Não, mas peraí, você tá dizendo que não tem isso no Mac? Não, não, não. Eu defendo o Windows para jogar 100%. Eu, como velho que sou, prefiro um console. Eu tenho um Xbox, gosto da Microsoft, tenho um Xbox, gosto dele, gosto da Microsoft, tinha o 360, tenho o One, tenho o One S hoje. É, prefiro consoles para jogar do que o PC. Mas continuo também na plataforma da Microsoft, que é o Xbox. Aliás, eu esqueci de comentar, que até me corrigiram, né, no Windows 10, é que ainda não teve outros, mas no Windows 10 tem um modo game, que ele roda com maior... ele otimiza o jogo para rodar no seu PC. Ele já tem nativamente no Windows ferramentas para você falar com outros jogadores que também tem o Windows e tudo mais. Ele já tem nativamente para você rodar no sistema operacional. É fazer screen do jogo, gravar o jogo. É, ele já tem um monte de ferramentas gamers, já vem no Windows 10, não precisa baixar nada, já tá lá. Então, era isso que eu tinha esquecido de comentar também. Então, bola pra frente. Cara, eu vou falar... eu queria dar um panorama agora, um pouco mais sobre a Microsoft. Eu queria entender, às vezes, algumas coisas. Por que que eles não aplicam os mesmos conceitos para tudo? Por exemplo, eu vou dar o meu voto. De novo? Cara, eu gosto desses debates. Eu gosto. É, meu voto vai para o Windows, com certeza. Mas, cara, eu acho importante a gente olhar pelo seguinte aspecto. Por que que hoje o Windows é a plataforma para jogos mais difundida? Porque há muito tempo atrás, na Ilha do Sol, não, é... porque algum tempo atrás os caras foram lá e lançaram uma plataforma de desenvolvimento com uma API unificada, que era o DirectX. Sim. Os caras chegaram lá e falaram assim, cara, desenvolver jogo, olha aqui que massa, que legal que a gente fez, ó, vai funcionar em tudo, olha essa API aqui. E colocaram o DirectX. Hoje o Linux aprendeu com isso e eles estão fazendo a própria API deles para distribuições Linux, para você ter uma base unificada. Mas vai ser igual a Windows Phone. Não, também. Talvez, a gente não sabe. Tomara que dê muito certo, de verdade. Eu espero que dê muito certo. Mas, cara, os caras, sabe, eles inovaram. Então, primeiro eles chegaram e colocaram um computador na casa de todo mundo. E aí eles falaram assim, bom, beleza, todo mundo tem computador. Agora a galera precisa se divertir. Como é que eles vão se divertir? Alguém precisa fazer jogos. Ah, vamos lançar aqui uma plataforma bacana pra galera colocar os seus jogos em cima. E aí, cara, virou isso aí, cara. É sem dúvida a melhor plataforma para jogos, porque... Cara, dá pra você jogar no Mac? Ah, dá. Vou falar que não dá. Ah, você joga um BioShock de 2011? É. Pode ser. Um BioShock de 2011 tem que comprar um Mac de 15 mil, né? Porque, convenhamos, ele tem as suas performances tudo, mas na hora de jogar mesmo, aí é que o negócio aperta, né? Você vai jogar Constructor de 93, já deu uma peidada. Roller Coaster Tycoon lá. Roller 2000. Coaster Tycoon. Roda bem, hein? Roda liso. Então, cara, sabe? Então, assim... O Windows, com certeza, é a melhor plataforma. E eu não sei, cara. Talvez, pode ser que eu esteja aqui muito animado, muito exaltado. Mas eu estou vendo aí no futuro plataformas integradas aí com essas iniciativas que estão surgindo, com a galera do software livre, com algumas iniciativas que você vê da Microsoft. Então eu estou vendo plataformas integradas de jogos no computador aí. Não se sabe quando, mas, cara, se isso acontecer, vai ser... Então, mas é o que a Priscila falou. O que vai acontecer é Xbox e Windows, cara. O resto não vai entrar, não. Você vai poder jogar lá no computador e interagir com o cara do Xbox. Isso eu confesso que também estou ansioso para isso e acho que vai acontecer sim. Bacana. Ricardo, contigo agora. É, não tem muito o que falar, né? Windows... Realmente, se você for jogar no computador, você tem que ter o Windows, não tem muito o que fazer, a não ser que você tenha um gosto muito peculiar para jogos, né, jogos muito específicos, o Linux pode te satisfazer. Já tem aliás, eu fiquei muito feliz quando saiu a versão do Steam para Linux, né, apesar de que, obviamente, são poucos os jogos que são compatíveis com o Linux em si, como a Priscila falou. É, eu estou com montanha, não... Esse negócio de jogar no PC, eu acho completamente errado. PC é uma outra coisa, entendeu? Eu acho que pra mim não serve pra jogo. Esse PC não é pra jogo. Eu já tive discussões terríveis quanto a isso lá no grupo do Telegram do Hackencast. Não tô com montanha, uma preferência dele por Xbox mesmo. Meu lance é PlayStation, mas console gamers tem que se unir contra esse negócio de jogar no PC, que não tem nada a ver. Mas, blasfêmia, se você... Eu quero ver como que você vai jogar um FPS... eu não consigo entender gente que joga FPS no console, mano. O controle não foi feito. Mano, como que você vai jogar FPS nisso? Você não mira direito. A voz fêmea. Não tem como. Vamos tirar um X1. Eu aposto que isso é melhor do que você no PC, porque... Mano! Nossa senhora! Algumas pessoas ficam muito no passado, ficam se ligando essas coisas. Eu também não sou defensor de teclado e mouse. Aliás, tem um episódio que a gente fala da história dos controles, ó, já fazendo um jabá aqui. A gente fala das histórias dos controles de videogame lá no Hackingcast, certo? Ouçam esse episódio aí, a gente tem uma discussão ferrenha. É, a gente nem era para falar de teclado, a gente tem uma discussão ferrenha sobre isso. Mas é o Windows, tá certo? Mas eu só deixo a pergunta no ar. Que computador de 2006 seria capaz de rodar, The Last of Us? Olha, eu quero colocar um aqui que ninguém tá citando, a gente falou usuário gamer e a galera já tá falando aí do hard gamer, né? O cara que joga aquelas paradas loucas, mas eu acho vai vir falar de Angry Birds aqui. Não, vem falar do market share, né? Eu acho que a plataforma que o pessoal mais joga hoje é Linux, né? Porque o pessoal mais joga no Android. Qualquer ônibus que você entrar hoje, tem metade da fileira jogando no Android. Todo cara de software virou, livre... Não, virou o jogo. Virou jogo, essa tem que dar palma. Tem que dar palma, não, virou o jogo, tem que dar palma. É verdade, por exemplo, a minha esposa gosta de jogar. E ela joga vários jogos. No Android aqui, ó. E ela tem os Android lá, os Mortal Kombat, os negócios com os gráficos muito loucos, sabe? Tem uns jogos muito legais. Uma máquina virtual... Com Windows. Não, o pior é que tem MOBA pra Android, velho. Eu já gravei MOBA pra Android, é muito estranho você, tipo, jogar uma cópia do LOL lá. Mas, por exemplo, o Android tá ganhando um market share cada vez mais, né? Então, vale pensar que os celulares vão ganhar mais processador, mais memória e mais market share. Então, ou seja, eu acredito que tem grandes chances do Linux ser uma grande plataforma para games no futuro por conta do Android. Porque qualquer tipo de joguinho tá na mão sempre, em qualquer lugar, qualquer fila de banco que você tiver ali, esperando 2 horas para fazer qualquer coisa, você tá jogando ali, você tá na internet, então eu só quero, pra gente não esquecer, senão seria injusto, né, com Android. Chupa, Bill, só isso. Chupa, Bill. Eu queria que funcionasse no Windows Phone, cara, pegar a conquista ali no celular, porra, ia ser muito bom. Não, mas se eu não me engano, tem umas coisas assim no Windows Phone. Mas enfim. Merda. Mas tem mais é difícil entrar nesse tópico, porque muita gente reclama desse negócio que quem joga casualmente no celular não é gamer. Então isso aí seria uma discussão para outro dia, né? Então vamos deixar por enquanto isso. É, só fazendo um comentário aqui também relacionado a isso. Acho que também é questão de você preferir uma plataforma, não no sentido de ser um sistema em si, mas de você preferir um console ou então um teclado e mouse. Eu acho que isso aí vai depender um pouco do estilo de jogo. Eu, por exemplo, talvez por conta de ser mais acostumado, se eu for jogar um FPS, que eu tenho um Xbox também, se eu for jogar no Xbox, de vez em quando a minha mira tá lá pro céu, eu tô atirando, em vez de estar atirando em quem eu deveria. E às vezes eu vou jogar, por exemplo, um MOBA, alguma coisa assim, que eu jogo Heroes of the Storm. Eu não sei se esse tipo de jogo seria algo que se encaixaria num celular. Mas, de qualquer forma, é só para fazer um comentário e, infelizmente, dizer que a gente está indo aí para o final do episódio. Acho que o pessoal aí curtiu bem os comentários. Eu fiz aqui uma planilha rápida, né? A gente anotou mais ou menos aqui o que o pessoal votou. Aliás, eu anotei aqui. Então, assim, se fosse para a gente simplesmente analisar números e esquecer aquele fato que, quando a gente analisa um sistema ou uma ferramenta, a gente tem que usar aquilo que é de acordo com o trabalho que a gente quer fazer, e a gente já teve várias dicas aí nesse episódio, né? Então, se a gente fosse simplesmente anotar, olhar os números ou vezes que foram citados um determinado sistema, o Windows aqui levou nessa, em segundo ficou o Mac, e em terceiro ficou o Linux. Isso eu estou falando baseado aqui no que o pessoal comentou. Mas a gente também, né, lembrando, a gente está fazendo esse episódio ao vivo, então a gente teve lá as respostas na nossa enquete, a gente vai deixar aberto. Se você está ouvindo o áudio, provavelmente você já vai ver o final da enquete, porque a gente vai fechar essa enquete no domingo, antes de publicar o episódio, que vai sair na próxima segunda-feira. Então, aqui ao vivo, a gente teve 15 respostas. Em termos de facilidade de instalação, vou passar aqui rapidinho para a gente fechar. O pessoal votou mais no Linux. Em segundo, veio o Windows. Em terceiro, veio o Mac. É, melhor sistema para usuários comuns. O Windows, ele ganhou. Depois veio o Linux, em terceiro o Mac. Melhor sistema para usuários desenvolvedores. A gente teve aí o Linux ganhando. Em segundo o Mac, não teve nenhum voto no Windows. Melhor sistemas para usuários que são produtores, mexem com design e essas coisas. O Mac levou. Em segundo ficou o Windows, em terceiro o Linux. Melhor sistema para usuários que são sysadmin, hackers, que mexem com IoT e outras coisas. O Linux levou, o Windows e Mac, ambos com nenhum voto. E em termos de gamer, a gente teve a maioria no Windows, um voto apenas no Linux e nenhum no Mac. Então tem alguém aí que está igual o Bruno, com a esperança que o Android vai fazer uma reviravolta nisso no futuro. É, vale também lembrar que tem, acho que a Steam estava com iniciativa de criar um console dela, e acho que seria baseado em Linux também. Então, bom, a vantagem é que para a gente que gosta de jogar, ou então para a gente que gosta de algum desses temas, quanto mais as empresas investirem, mais opções a gente vai ter, consequentemente vai ter mais concorrência entre elas, ou seja, isso aí vai resultar em melhores ferramentas para a gente, e aí vai depender aquele negócio. Eu, por exemplo, me acostumo mais com uma ferramenta X do que Y, e isso aí vai valer para cada um. Então, vale a pena experimentar e descobrir. E, bom, como eu não posso dar minha opinião, eu vou passar aí para o Bruno. Bom, primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que assistiu pelo YouTube e que comentou aqui no chat do YouTube. É, só lembrando que essa aqui é a segunda vez, né? O Castalho completou 6 anos recentemente e estamos no episódio 100. No começo do Castalho, o Og gravou vários episódios, fez várias coisas pelo Hangouts, mas nessa, digamos assim, que nesse ano, né? Nesse novo ano aqui, entre 2016 e 2017, essa aqui é a segunda vez que a gente está fazendo live no YouTube, então a gente não tem tanta experiência ainda com isso, mas a gente vai melhorando. Então eu gostaria de pedir para vocês, todos ouvintes e participantes, depois deixar comentário tanto aqui no show notes, né, no nosso site, como também no YouTube, a hora que você estiver assistindo o vídeo, para a gente melhorar essa experiência de fazer live, né? E é isso, agradeço todo mundo que comentou, não deixem de comentar nos nossos no show notes e no YouTube. Inscreve-se no canal do YouTube para ajudar a gente lá, porque a gente começou recentemente, está com pouco inscrito, então a gente quer conseguir bastante inscrito para ajudar o Castalho a ter mais visibilidade no YouTube. E agora eu queria pedir aí para os nossos participantes, né, em ordem aí, começando pela Priscila, para dar a sua mensagem final aí desse episódio de hoje. Um abraço para todo mundo, é com você, Priscila, sua mensagem de finalização. Pode fazer seu jabá aí, dar seus links, vender seu produto, fazer propaganda do seu patrocinador, fique à vontade. Patrocinador ainda não tenho, né? Mas enfim. Beleza, o que eu posso falar? Se vocês querem trocar uma ideia comigo e me xingar ou falar Mac é melhor e tudo mais, pode ir no @hx, tá o nome aqui embaixo do... Tá a minha arroba aqui embaixo do meu nome. Você pode ir lá e me xingar muito no Twitter. Pode falar que quem usa o Windows é cara de mamão e tudo mais o que você quiser. Eu tenho um canal de jogos que é também o mesmo nome. Que eu posto mais jogos. Eu postava antes de programação, mas eu desisti porque ninguém gosta de ver isso no YouTube. Então eu só vejo agora, que é mais divertido de fazer também. E os meus blogs de programação e tudo mais tá tudo defasado. Então não vou nem falar sobre eles. Então, vida que segue. Ah, eu queria agradecer o convite, muito obrigada, me diverti muito. Valeu, é nóis. Vai lá, Felipe. Bom, primeiramente, também, obrigado pelo convite, chamar a gente para participar desse episódio número 100. Parabéns para vocês também, por tantos anos e pela persistência. A gente também faz podcast, sabe o quanto é difícil e manter, né, a regularidade e tudo mais. Bom, nós somos do Dev na Estrada, um podcast sobre desenvolvimento web. Eu sou mais da parte de front-end, o Ramon é de back-end, então a gente tenta dar um mix nos episódios. Episódio que sai toda sexta-feira. A gente faz 2 anos e alguns meses que já tem um podcast. Toda sexta-feira saiu, desde o primeiro dia, regularmente lá. A gente tem um programa novo também agora, que é o Pocket, sai toda terça-feira. A gente fez isso por causa do YouTube. Então, no YouTube, a gente tentou trazer assuntos também de tecnologia para lá, mas de uma forma um pouco mais rápida, né? Tem gente, até eu sou consumidor de YouTube, não gosto de ver um vídeo de 50, uma hora, 50 minutos, uma hora. Então, a gente trouxe um conteúdo Pocket lá para o YouTube, mas a gente coloca também no episódio, no podcast. Então, é bem bacana. E acho que é isso, né, amor? É isso, boa. Só queria acrescentar no que você falou, que a gente não tenta ser um podcast técnico, né? Exatamente. O nosso lance, ele é mais motivacional e trocar uma ideia e falar das coisas que rolam do dia a dia. Você não vai aprender PHP no nosso podcast. A gente compartilha nossas experiências e também entrevistamos pessoas da área, assim. A gente gosta bastante de mostrar como uma pessoa trilhou um certo caminho para chegar lá. Não existe receita de bolo, né? Não existe esse negócio de que você programa, qual que é melhor, qual que não é melhor. Cada um trilhou o seu caminho, cada um conseguiu uma coisa lá. Então, a gente passa essa motivação e esse conhecimento para todo mundo. Exato. E, pô, eu queria agradecer também vocês do Castalho. Pô, muito obrigado pelo convite de novo aqui, cara. Eu escuto o podcast de vocês, cara, acho fantástico, gosto muito. E como o Tanha falou, a gente sabe como... produzir conteúdo e produzir podcast exige bastante esforço e perseverança. Então, pô, 100 episódios, parabéns aí. E, de novo, obrigado por ter convidado a gente. Foi uma honra participar aqui com vocês. E agradecer o Giovanni Bassi, né? Giovanni Bassi, que meio que conectou a gente com vocês. Então, um abraço aí para o Giovanni. E usa Mac. Para com esse negócio de Windows, ele não... Ricardo! Galera, eu sou do podcast Hackencast, tá? Lá a gente fala... essencialmente a gente fala de programação, software livre, essas coisas, né? Meio que a antítese do Dev na Estrada. Mas a gente foca muito no Linux e tudo mais, mas eventualmente a gente fala de cultura pop, esses tipos de coisas e tal. Só que a gente não tem uma periodicidade muito certa, né? Que a gente faz como hobby e tal e tudo mais. Então a gente brinca que a gente joga hashtag, daqui uns 3 meses sai. O nosso produto principal mesmo, que a gente gosta de brincar, é o grupo do Telegram, que lá tem as discussões mais loucas. Inclusive a gente acabou renomeando ele para ser Valhacking, a capital do Telegram. Porque você vai lá e a partir de lá você conhece outros grupos e vai para coisas específicas, lá a gente só fala besteira, certo? Procurem lá, coloque Hackencast no Google, do que Google, Bing, o que você quiser, vai aparecer as nossas redes sociais lá, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, devia criar. E caramba, agora alguém vai usar. Sábado agora, a gente está fazendo aniversário de 3 anos, a gente não tinha preparado nada, mas eu estou adorando essa experiência aqui, que a gente ainda não teve nenhuma vez de fazer live e tudo mais. Não sei se eu consigo convencer o restante do que é, né, do pessoal lá, mas acompanhe nas redes sociais. De repente, no sábado, vocês têm alguma surpresa aí. Aniversário de 3 anos do Hackencast. Muito obrigado pelo convite, viu? Valeu, então. Então, para todo mundo que está acompanhando, mais uma vez, um abraço. E para os nossos convidados também, muito obrigado. E até o próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly rolls.